Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025. O nosso programa é de 1095. E hoje nós estamos aqui recebendo dois políticos, Fernando Petit e Carlos Abrantes. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica, Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para a Sua Água, e também agradecendo aos Centros Espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jeffo, Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Não esquecendo também do apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Como o Rui falou, hoje nós estamos recebendo aqui os nossos irmãos Fernando Petit e Carlos Abrantes, que são políticos da nossa região. É, o Carlos Abrantes vocês conhecem, né? Mais de 30 anos aqui, a gente olhando para ele quase todo dia na televisão. E aí ele resolveu a querer ajudar a gente mais, a humanidade, sendo político. Não sei se ele vai se arrepender, igual Bezerra de Menezes, né? Caio Brachuto, né? Esse povo aí que entraram e falaram, deixa eu sair fora antes da hora, porque tá foda. Nobre. É, mas tá começando, com certeza ele vai falar que tá muito legal, vocês vão ver só. Vamos ver o ano que vem, quando a gente chamar ele aqui outra vez. É. Tô brincando assim, porque o Girão, né? O Girão deve estar, nossa, briga. Teve com a gente aqui também. Exatamente. Participou com a gente aqui. Mas deixa o Carlos falar, que vocês conhecem muito bem ele, então ele não vai se negar a nada, a falar o que está acontecendo já, né? E ver o que a gente pode fazer, né? Um político espírita, como o Fernando, sempre está aqui, a gente já está acostumado, mas agora tem um Abrantes também para conversar isso com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Vocês estão escutando a gente aí pela rádio, estou eu aqui, o Piero. Já deixar o Piero aqui dar um bom dia também. Bom dia, queridos vivencianos. Um excelente domingo, excelente programa a todos. Então, para as rádios que estão conectadas conosco hoje, a gente já deixa um bom dia aqui para os ouvintes da rádio Web Rádio Semente e Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco lá de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente também está retransmitindo aqui, né, a Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, retransmitindo aqui pelo YouTube, lá também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, além dos nossos vivencianos que estão aí no YouTube. A gente agradece a participação e já pede para comentar e ligar para nós. A gente vai sortear mais uma camiseta, Jorge, hoje? Mano, camisetinha. Tá, então... Dessa nossa aqui, dos 21 anos de programa. Essa aí, ó. Pera aí que vocês estão vendo aqui com o Piero aqui, ó. Melhor. 21 anos. Ótimo. Isso aí. Então, ligue para nós. Então, no telefone 12-3921-3009. Então ligue aí no telefone e diga: quero participar da do sorteio da camiseta. Então, lembrando que esse número também é o WhatsApp. Então, é o telefone 12, repetindo, 3921-3009, ou ligue para nós, o Tião tá ali fora, vai atender vocês e diga, quero participar do sorteio da camiseta. Ou mande aí uma mensagem aqui pelo WhatsApp, a gente vai colocando aqui na lista do sorteio. No final do programa, a gente vai sortear e diga o tamanho. Bem lembrado, Piero, aqui. Diga qual o seu nome, né, e o tamanho da camiseta para a gente sortear. A enquete a gente já colocou aqui no nosso YouTube, só está no YouTube do Vivência. Você acredita que os princípios espíritas podem influenciar positivamente a política? Então deixa aqui a sua opinião. Se você acredita que os princípios espíritas podem influenciar positivamente na política. Tá? Então, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Carlos Abranches, Fernando Petit, Rui, Jorge, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família Vivenciano. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, Mensagens do Espírito Tiaguinho, psicografia do Jorge Reis. Nós vamos ao item 42, por incrível que pareça. Respeito. Respeito é o sentimento de quem prega a equidade, trata a todos sempre bem e age com sobriedade. Nunca trai a sua honra e tem sempre dignidade. Queridos vivencianos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um programa abençoado, Vivência Espírita, o programa de 1095, onde estamos recebendo os nossos irmãos queridos Carlos Abranches, Fernando Petit, que vem falar sobre espiritismo e política. Vamos envolvê-los com carinho para que possam passar tudo o que prepararam para nós nessa manhã abençoada. Agradecidos mais uma vez, nós vamos pedindo, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, aprendermos um pouco mais sobre essa variedade de vida, onde os meios justificam os fins e nem sempre os fins justificam os meios. Que possamos estar sempre preparados para o aprendizado cotidiano e que possamos colocar em prática a nossa reforma íntima e tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Espiritismo e Política. E nós estamos aqui com dois vereadores eleitos aqui em São José dos Campos, o Fernando Petit e o Carlos Abranches. Fernando, muito bom dia. Você já faz parte da nossa equipe, já é fundador do programa Vivência Espírita, da Rádio Vivência Espírita, então você está tranquilo para falar como fundador aqui da nossa rádio. Bom dia, Rui, mas sempre mesmo fundador, eu agradeço o convite, né? Bom dia ao Jorge Reis, ao Carlinhos, Piero, ao Rodrigo Costa ali, o Silvio que tá lá fora também, o Tião Varoto no telefone, e o meu amigo aqui, Carlos Abranches, meu parceiro de Câmara Municipal, que já chegou bem lá, hein? Hoje vamos conversar bastante aqui. Também bom dia a todos os telespectadores. Eu costumo falar igual o Rodrigo, é bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. E nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, o Carlos Abranches, que é vereador pelo primeiro mandato. E ele é de Juiz de Fora, mineiro de Juiz de Fora. Ele trabalhou 26 anos na TV Vanguarda, que é afiliada à Rede Globo. E no dia 16 vai fazer aniversário. É mesmo, rapaz. Você acredita que eu nasci no dia 16 de fevereiro? E vim a descobrir, depois de alguns anos, que é o dia do repórter. É? Parece que eu não sirvo para mais nada, né, Petit? Nasci no dia da minha profissão. Mas, na realidade, eu só entrei para esse negócio porque eu senti que o Petit estava muito solitário na cama. Na cama. Acabei de pensar nisso. Vou lá fazer parceria com meu colega de ideal, porque a gente vai aprendendo que ser espírita e ser um político espírita é estender para essa seara os mesmos valores que a gente leva para a seara profissional, para a seara familiar, para a seara doutrinária. Levar para a seara política. Nós estivemos aqui entrevistando o senador Girão lá do Ceará. Sei. Ele fala, você não quer saber como faz falta espírita aqui, junto com a gente no Senado e na Câmara. Uhum. Vocês concordam? Por isso que fazer uma bancada, praticamente, se entrar mais um, de fazer uma bancada. Não, né? É? Já podemos fazer uma dupla. A dupla é... Mas sabe, quando você começou a apresentar, né? Sempre que eu venho falar de política aqui... É o Marcos Papa, né? Uhum. Era o Marcos Papa, meu parceiro ali de Ribeirão Preto. Felizmente não foi reeleito, né? Ele entrou num partido que não alcançou o número mínimo de votos. Um trabalhador lá, um vereador espírita que trabalha muito sério ali, um trabalho muito importante para a cidade lá. E agora eu pensei nisso, né? Agora a gente tem dois ao vivo aqui na bancada, né? É. E vai ser um prazer trabalhar com a Abranches. Já está sendo, né? Já está sendo por algumas ações que a gente teve que passar lá. É. E com certeza isso vai aprimorar cada vez mais. E espírita na política era o grande sonho da Júlia Neso. Uhum. E nós estivemos, inclusive, em São Paulo, fundando o grupo de espírita na política, mas parece que não foi muito para frente. A ideia da Júlia, que pelo menos o que eu captei, né, era para reunir os políticos, os candidatos, quem já tinha mandato, para fortalecer essa ideia de ter uma bancada mesmo não sendo na mesma cidade. Que com o passar do tempo, muitos apontaram, né, um caminho, né, ser de direita, ser de esquerda, e com isso cria-se atritos, né? A ideia inicial era para fortalecer e discutir a política, né? Não mostrar o seu posicionamento. Até foi um dia, né? À noite estava eu, o Rui, o Jorge estava lá e o Rodrigo também foi, né? Foi. E na volta era início daquela greve dos caminhoneiros. Então a gente estava voltando que pela parou Dutra. Parou a Dutra, estava lá já vários caminhões estacionados lá. Foi um dia marcante. Precisamos segurar o Petit, porque ele já queria fazer um comício lá no meio da Dutra, lá, lembra? Foi mesmo. Mas aí eu fiquei meio com receio de alguns lá, fui embora para casa. Aí eu cheguei, eu penso até hoje, né? Eu cheguei e falei, deixa eu pôr gasolina, né? Porque não vai ter. Não fui nada, fiquei sem gasolina o tempo todo. Nossa, mãe do céu. Terrível. Bacana. Por falar em Juiz de Fora, o Enio de Azevedo Maia, de Juiz de Fora, está aqui. E também quem está aqui é Elida Silva, mandando um abraço aí pro conterrâneo. Opa, manda um abraço para esse pessoal. Juiz de Fora, terra, cidade construída no meio da Serra da Mantiqueira, cheia de morro, de montanha para lá e para cá. E é a quarta maior cidade de Minas Gerais, tem cerca de 550 mil moradores, é menor apenas que Contagem, que Uberlândia e Belo Horizonte. Eu tinha muito contato com a senhora que é espírita lá do Juiz de Fora, que acho que foi sua orientadora. Foi. Sueli Caldas Schubert foi um grande nome. Na opinião do nosso amigo Divaldo Franco, viveu o apostolado da mediunidade ao longo dos seus 83 anos de idade. Faleceu de Covid e deixou uma herança que foi uma geração inteira de jovens... de mocidade, influenciados por um trabalho sério de estudo, de pesquisa no campo da mediunidade, somada a outros grandes personagens que Juiz de Fora gerou. Juiz de Fora foi, na visão de Divaldo, por exemplo, era um centro gerador de intelectualidade, sabe? De pessoas intelectualizadas para poder produzir conteúdo crítico, reflexivo. José Pacini, um dos grandes nomes do Esperanto no mundo. José Pacini faleceu, tem quase um ano aí, com 97 anos de idade. Edson Mega, um dos grandes nomes da evangelização espírita infantil, morreu com 105 anos. Ou seja, esse povo foi esperando, foi empurrando aí para fazer um mandato mediúnico, né? Um mandato de vida muito grande. Eles foram prorrogando as suas encarnações e outros grandes nomes aos quais eu pretendo me somar como um colaborador. Aprendi muito com eles, Sueli Caldas Sub, recentemente Isabel Salomão, também da Casa do Caminho de lá, também faleceu com 100 anos de idade. 100 anos de idade, dona Isabel. Abranches, política é uma arte, né? Política a gente faz o tempo todo, né? A gente faz política desde dentro de casa, na rua, na nossa comunidade, na igreja, seja onde for, a gente sempre está fazendo política, senão a gente não vai para frente, não consegue resolver as coisas, né? Mas essa política partidária, né? Você não fazia isso. Mais político do que você, como a gente já conhecia, a gente sabe que é difícil, né? Porque você conseguia coordenar tudo, né? Sempre foi um excelente repórter, também apresentador, âncora, tudo aqui que a gente conhece era referência nossa aqui no Vale do Paraíba, sempre. Né? Mas como é chegar em um lugar totalmente diferente, que eu sei que deve ter espeto para tudo quanto é lado, né? Você não pode ficar muito, tem que ficar encostado na parede quase que o tempo todo, né? Porque a coisa deve ser difícil. Não querendo mal dizer ninguém de jeito nenhum, mas claro. Eu acho que é muito assim, tem muitos antagonismos dentro de um seja onde for, na Câmara Municipal, na Assembleia, deputado, Assembleia, Senado, qualquer lugar. Como é que é isso aí? Você falando para a gente, porque você está chegando agora. A hora de perguntar, eu acho que é agora. É, isso mesmo. Durante minha vida inteira eu fiz política, porém uma política social. Porque a televisão, quando mostra o problema do morador e cobra da autoridade a resolução daquele problema, está fazendo política, política de caráter social. Quando eu vivi esse ciclo e fechei esse ciclo durante a pandemia, em 2020, eu iniciei um outro ciclo. Por que não iniciar um outro ciclo que era a política social partidária? Sim. Que é também uma forma de você contribuir com a sociedade, com a nossa comunidade. A área de cobertura da televisão era de 3 milhões e meio de pessoas. Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e região que veio emprestada de Atibaia e de Bragança Paulista. 3 milhões e meio de pessoas, 52 municípios. Fora da TV, eu visitava inúmeras organizações às quais eu prestava auxílio, como voluntário. Várias. Caçapava, São José, várias em São José, lá para Lorena, enfim. Trabalhando em organizações que cuidavam de idosos, de crianças. Nada mais afeito ao trabalho político. Só que dentro de uma Câmara Municipal, no caso de São José, são 21 vereadores. Eu tenho 21 pessoas que estão buscando fazer a mesma coisa. Sim. E aí vem um viés que não tem na televisão, no sentido de prática social, que é a opção ideológico-partidária. E é também aquela coisa, você não vai entrar no meu bairro, que essa região é minha. Como não? Se a pessoa que me liga, já vivi isso no gabinete. Antes de entrar no gabinete, assim que fui eleito, começaram os pedidos daqui para lá. Gente de tudo que é lugar. Me perguntavam durante a campanha, mas você é vereador de qual bairro? Eu falava assim, eu sou vereador da cidade inteira. Passei minha vida entrando na casa de todas as pessoas, de tudo que é lugar. Como é que eu vou escolher um bairro? Não tem como escolher uma região. Porque uma tradição política era essa. Pega uma região e cuida dela. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu entrei na casa de todo mundo. Eu não posso me sentir. Eu não posso excluir a Dona Maria que mora lá na Zona Sul, porque eu não estou lá na Zona Sul, está outro vereador. Tanto que esse pessoal ligava para mim. Então eu avisei os colegas. Falei, ó, de vez em quando eu vou aparecer lá. Sim. A cidade não pode ser fragmentada em guetos. Mas nem todos compreendem isso. Uhum. O resultado é que isso acaba criando um ambiente espiritual. Aí entra a nossa segunda percepção, que é a percepção extrasensorial, a percepção mediúnica. O ambiente é competitivo. O ambiente, muitas vezes, dependendo do padrão da pessoa, não é agradável por causa disso que você falou, Jorge. As pessoas não conseguem conviver com você como um par. Você é um ímpar na vida dela. Uhum. Se não me atrapalhar, tudo bem. Ideologicamente, se não me atrapalhar, tudo bem. Não é assim que funciona. Tanto que tem pautas que chegam para mim que o que eu mais quero é que ela seja aprovada. E se para ser aprovada outros tantos de outra base quiserem co-assinar, por que não? O benefício não é meu, o benefício é da população. Se eu tiver que ser reeleito, vai fazer parte do projeto de trabalho, que a espiritualidade está muito acima disso tudo, né? Então nós temos amparo, tem aqueles que pegam pesado, tô falando espiritualmente, uhum. que eu chego e eu vejo a situação. Aí eu pego, peço licença para um, peço licença para outro, chego na porta, não passa pela minha porta, do meu gabinete. Não passa pela porta do meu gabinete, porque ali a gente faz uma prece antes de começar o trabalho. Eu contratei evangélico, contratei católico, contratei quem é simpatizante do espiritismo, contratei quem não dá a menor bola para isso, mas na hora de começar a gente junta a turma na sala e fala, ó, daquela porta para cá não vai passar quem nos incomoda, porque nós temos um propósito, nós temos uma missão aqui, que é um mandato parlamentar. Sim. E vamos cumprir. Por isso que eu falei que a batalha do Petit, nesse sentido, agora tem um parceiro. E esse parceiro sou eu. Estou no andar de cima, o Petit está no andar de baixo. Ele segura as trevas e eu convivo com os espíritos superiores. Né? Viu, Petit? Mas é um par bom. Parceria boa. Você é espírito batedor. E eu chego e vou derrubando as barreiras. Você não quer saber como nós já passamos apertado lá, viu? Por isso que eu votava nele. O dia que eu saí do candidato a deputado, falei assim, Petit, desculpa, mas não vou votar em você esse ano. Por quê? Porque eu também sou candidato. Falou mesmo, ó, que voto importante, hein? Eu me sinto honrado. Obrigado. Mas acontece que nós precisamos quebrar esse tabu que espírita não deve se meter em política. Que bobagem, bobagem. Né? Eu acho que não deve ser fazer politicagem, mas a política é necessária. Até no centro espírita tem política. Quando o Jorge falou aqui isso que você está falando no começo, eu me lembrei dos filósofos Platão e Aristóteles, criadores da academia, aquela grande escola de estudo da filosofia na Grécia Antiga, anteriores, 300 anos anteriores a Jesus. Eles falavam que a política é a prática do bem-estar para a polis, a cidade, né? Então, nós estamos fazendo bem para as pessoas, pelo viés político-partidário. Gente, a política é uma grande ferramenta de fazer o bem para a humanidade. Alguns não fazem porque pensam em si, apenas em si, olhando para o próprio umbigo. Decidem leis, fazem grupos que criam maioria, e nem sempre a maioria criada nos parlamentos é o melhor para a população. Tem essa coisa de amnésia também, sabe? Sim. O pessoal, depois de eleito, esquece de quem o elegeu, nem todos, mas muitos esquecem de quem o elegeu e tomam decisões a partir do seu próprio mundinho particular. Penso que o Petit esteja sintonizado comigo nesse sentido de que nós temos um compromisso com a população que nos elegeu e a população que nem pensou em nós. Sim. Porque somos para todos, né? O Abrantes falou algo importantíssimo, né? Não só pensar, né, na população que elegeu, como naquela que não votou também, mas o caminho que nós fizemos, né? Com quem que a gente estava do lado, né? Qual que é a nossa posição. E não pode mudar, né, pensando só em si, né? A política é o ato de servir, né? Você mesmo falou da poli, da comunidade, que tem que ter um bem-estar para a comunidade. Então, nós que temos esse papel, né? Muitas pessoas acreditaram na gente, eu já tenho um longo caminho e a Branche começando agora, mas o Jorge falou algo interessante. Vai encostar na parede, né? Que é um pouco dessas ações de formar grupos grandes dentro da Câmara, dentro de assembleias, para defender algo que também, na maioria, muitas vezes não é o que a maioria do cidadão, da comunidade pensa. Mas eu já senti ali, né? Tivemos duas sessões, tirando a dia 1º de janeiro, né? Que é uma sessão longa. Tivemos já duas sessões e vejo que o Abranche chegou com uma mentalidade de não ser encostado na parede. É algo que a gente também, historicamente, também foi enfrentando no dia a dia, mas o político, né, se você pensar um pouco, e falando de Bezerra de Menezes, tem que mostrar ao que veio, né? Como que vai atuar, né? Vendo aquela pessoa, fala, opa, esse político atua dessa maneira. Então, encostar na parede, ninguém vai. E o Abranche já mostrou isso em discursos, né, em conversas que a gente teve, ele teve com alguns vereadores, que a gente esperava um posicionamento diferente e não teve, mas é o dia a dia, vai aprendendo. E é muito bom, né, ter um parceiro que pensa da mesma maneira para a gente andar nessa caminhada, que não é fácil. E aí vem aquela coisa assim, o pessoal percebe na atitude a postura do espírita. A gente não diz lá, somos espíritas. Não, a gente apenas se comporta como tal. Ou busca atender ao nosso chamado ético. Sim. Os dois vieram conversar comigo. Os dois vieram se justificar. Porque a gente esperava um posicionamento diferente. Nós esperávamos um posicionamento e os dois fizeram assim. Uma traição ao grupo. Sem abrir a boca, os dois vieram conversar, se justificar. Ou seja, eu imagino nos tempos de Bezerra de Menezes, do médico dos pobres, que bandeiras ele teve que levantar, que afrontamentos ele teve que ter. Sim. Dentro do contexto parlamentar, para deixar o recado. E o Bezerra de Menezes hoje, 100 anos depois da partida, 125 anos depois... É um grande marco do movimento espírita. Ele faleceu em 1900, nós estamos em 2025, 125 anos de companhia espiritual, com um grande exército do bem trabalhando junto com ele. Rapaz, um dia eu orei, estava em desdobramento, orei, eu vou falar numa linguagem que eu acho que o nosso internauta entende, né? Que está interessado no programa espírita. Sim. Entende disso. Uma irmã nossa, profundamente necessitada, identificamos um espírito obsessor que a incomodava às raias da tentativa de suicídio. Para evitar um problema maior, conseguimos identificar. A espiritualidade colocou aquele espírito lá no local. Era uma instituição assim, muito nobre, parecida com Vicentina Aranha, que é um espaço que tem em São José dos Campos, maravilhoso, com vários prédios num padrão mais antigo, mais clássico, e era parecido com isso lá, nesse local, na espiritualidade. O espírito estava lá dentro, já recolhido, e ela do lado de fora e eu ao lado. Porque ela nos convidou para poder ajudá-la. Depressão, tristeza, não conseguia dormir, uma dificuldade. E aí eu peguei, então vamos fazer uma coisa, vamos orar, vamos pedir ajuda. E eu fiz uma prece e roguei a Bezerra de Menezes, que escreveu o livro A Loucura Sob Novo Prisma, falando sobre os transtornos psíquicos. Sim. Na virada, antes do século XX entrar, ele já falava sobre isso. Por isso que o espiritismo é revolucionário. O espiritismo antecipou o futuro para o nosso presente. Bezerra de Menezes falava disso lá antes de chegar em 1900. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a prece. Agradeci a Jesus pelo amparo, pedi que Bezerra de Menezes pudesse nos amparar. Na hora que eu terminei a prece, uma mãozinha no meu ombro assim. Eu falei, pronto, será que Bezerra chegou? Na hora que eu olhei, não era Bezerra de Menezes. Na hora que eu olhei, ele falou assim, e o rapaz assim, dos seus 40 anos, bigodinho, assim, eu olhei. Aí ele falou assim, olha, estou aqui a pedido do doutor Bezerra de Menezes. 5 segundos depois que eu terminei a prece, Petite, o atendimento chegou. E nós estamos aqui para ajudá-lo a conversar com aquele irmão nosso que está transviado, que está virado e pretendendo o mal. Eu falei, poxa, o Bezerra não estava lá, mas o exército dele estava representado. Sim. Se a gente cumprir a nossa tarefa, a gente vai embora um dia, Petite. Ou a gente vai partir para outra, para a realidade espiritual. Mas se a gente cumprir nossa tarefa, a obra fica. E o que importa é a obra ficar. Porque a gente é finito. A obra pode permanecer trazendo repercussões positivas em terrenos férteis que moram no coração da gente. Abrantes, né? Eu lembrei do... Você falou agora, eu lembro. Você estava falando da Sueli. Eu lembrei agora da história que ela conta pra gente da desse exército do Bezerra, né? Que ele, esse exército que ele fez aqui. É. Né? Pelo bem que ele praticou. E a história que ela conta, que é perguntado pra ele... se ele passou um dia na vida dele feliz. E ele fala que o dia feliz foi o dia que ele acordou no plano espiritual. E ali, a Sueli que conta essa história. E ali ele acordou, tinha Celina, que era aquele anjo secretária de Nossa Senhora que estava ali recebendo ele, que era a mentora dele. Né? Emissária de Maria. Maria. E ele perguntou para ela, ela explicou que ele tinha, já tinha feito a passagem tudo e estava ali acordando, mas ele escutou um murmurinho assim do lado de fora tudo e perguntou para Celina o que que era. E aí a Celina falou, pode levantar e ver. Aí ele saiu lá na janela e tinha uma multidão gigante de pessoas acenando para ele, sorrindo e emocionado, né? E ele falou, mas quem que são essas pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço? Ele falou, aí são todas aquelas pessoas que você sempre ajudou sem perguntar quem que era. Você sempre enxugou lágrimas, você sempre atendeu tanto espiritualmente como fisicamente. Então ele construiu um exército com a vida dele aqui. Então, provavelmente um assessor desse que chegou para te ajudar faz parte daquele exército que ele construiu na prática do bem que ele fez, né? Se você pensar que o Petit propõe um projeto de lei na Câmara, eu assino junto com ele, e aquele projeto de lei é resultado de uma conversa que ele teve com o seu Manuel, lá do bairro Dom Pedro II, que tem São José dos Campos, Zona Sul. De quando eu falo umas referências, porque o pessoal que está no Brasil inteiro não acompanha, né? não conhece a nossa cidade. É um bairro da Zona Sul, que é uma região mais necessitada aqui de São José dos Campos, um bairro muito nobre em São José, muito querido, porque são pessoas muito queridas, podem fazer pedido para o Petit faz um projeto de lei que vai beneficiar, mas não beneficia a pessoa, o seu João que fez o pedido. A família dele tem no mínimo 4 pessoas, 5 pessoas. O vizinho tem mais 4, 5 pessoas. A comunidade tem 78 mil moradores. A Zona Sul, com alguns bairros, tem 78 mil moradores. Quantos serão beneficiados pelo projeto que ele fez ou pelo projeto que eu fiz? Então, é isso. É uma corrente do bem. O espírita na política está predisposto, ou deveria estar, para fazer essa corrente se multiplicar em progressão geométrica que vai levar para o mundo inteiro. Não tem limite isso, Rui. Vai longe o nosso trabalho, se nós tivermos a consciência de que estamos praticando aquilo que é a proposta espírita, né? O exercício da caridade. Allan Kardec colocou isso. Fora dessa caridade não há salvação. Então a gente... O que é a tal da salvação? É a consciência em paz. Ao ser perguntado sobre isso, o que era a paz? Chico Xavier respondeu, paz é o resultado da consciência tranquila pelo trabalho bem cumprido. Vamos cumprir nosso trabalho, temos um grande trabalho a cumprir juntos, porque lá na frente o estado de felicidade é uma cumplicidade da minha consciência com a harmonia cósmica. Sim. Eu só vou chegar lá se eu chorar junto com quem está sofrendo a fome, se eu pegar no colo a criança que está doente, se eu ir lá no lar de idosos, vó Laura que tem Eugênio de Melo, e ouvir os velhinhos que estão lá, ou qualquer outro que já foi abandonado pela família e não tem quem o escute, a gente tem que se fazer presente nessa hora. Ser político nessa hora é elevar o nível das proposituras que podemos fazer para a cidade ficar com aquilo que a gente chama de qualidade de vida. Virou chavão falar em qualidade de vida, mas qualidade de vida espiritual, só nós dois, cara, que conseguimos falar esse negócio. Mas você sabe que o Abrantes falou algo assim, quando a gente estuda Bezerra de Menezes, quando ele ganha a eleição, ele é do exército. Uhum. E aí os políticos falam, ele não pode tomar posse, porque ele é do exército, já com medo de ele entrar, né? Ele vai, renuncia o exército e vai para a política. Então, é essa diferença que a gente tem que mostrar, sabendo que já vem uma atuação séria, né? Com responsabilidade, é o que ele falou, né? Vamos deixar a obra A obra tá, vai falar por nós. E eu falo muito mais ainda, né? Eu tenho uma longa carreira política. Tive meu pai antes, né? Meu pai deixou um nome muito forte, né? Uma obra muito bonita. Então eu tenho essa responsabilidade de fazer a história do que a gente vai deixar, mas também pensando na família no passado e no futuro. O que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Falando aqui, antes de começar o programa, falando um pouquinho dos nossos filhos, né? Nossas alegrias. Mas que exemplo que a gente tem que deixar para eles, né? Nossa. Que ser humano que nós vamos criar. Então... a política, é o que ele falou, né? Ele fazia política social na TV. Isso todos têm que fazer, né? Sim. Todo mundo tem que fazer no dia a dia, ajudar o próximo, participar de um grupo, determinado assunto. E a gente se colocou à disposição de fazer a política ali na partidária. Que, como a gente, eu já vi, né? Eu acho que a gente vai caminhar muito junto aí com propósitos semelhantes. Porque nós percebemos que essa parte espiritual... O espírita leva muito a sério, mas outras pessoas não levam, não. E daí, como é que nós vamos fazer para essas pessoas despertarem para essa espiritualidade? É através de exemplo, né? É. Através de exemplo no dia a dia. Mas é o que o Abranches falou, né? Às vezes formam grupos grandes, já com, não com essa intenção, mas é o dia a dia de batalhar. E é bom ter mais de um, né? Agora com o Abranches. Você falou uma coisa bacana, Rui, que... Como fazer o negócio? Eu posso sozinho? Eu posso fazer. Mas se eu tiver alguém do meu lado, eu faço mais rápido. Sim. Eu chego ao resultado com mais precisão e mais rápido. E Deus tem pressa. Deus tem pressa para alcançar as coisas, mas não tem afobação. Uhum. A gente não pode apressar o caminho das coisas. A gente tem que ir com equilíbrio, com sensatez. A gente sabe que existe um momento de semear. Nós somos semeadores. Eu considero os meus 26 anos de Rede Globo, no começo Rede Globo Vale do Paraíba, que era uma emissora das organizações Globo, depois que ela virou uma afiliada, eu considero um ciclo de semeadura. E me comparei com a parábola dos talentos, Jorge, que o senhor da vinha ia fazer uma viagem, chamou seus três servidores, ó, para ti eu dou um talento, para ti eu dou dois, para você dá cinco. E lá depois, na volta, ele pergunta e pede as contas. Uhum. Vem um e fala, eu tinha cinco, trabalhei, juntei mais cinco, tá aqui para o senhor. A frase que o senhor da vinha diz, parábola que Jesus contou, a frase é muito emblemática para mim. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, dar-te-ei o muito. Eu considero, Petite, eu considero que durante 26 anos, sem escândalo, sem quebra de credibilidade, é uma batalha intensa. O profissional da televisão, eu trabalhei na quarta maior emissora do mundo. A audiência do nosso programa, do meu programa, de manhã, chegava a 14%, 15%. Significa 100 mil pessoas num domingo de manhã assistindo o programa. É, 6:30, 7 horas. 7 horas da manhã, eu falava, quem que é esse louco que está assistindo o meu programa? São os mesmos loucos que depois vinham ouvir o Vivência. Vinham ver o Vivência Espírita. Né? Então, fechamento de ciclo é isso. Você fecha uma etapa, servo bom e fiel. Eu não sei se eu fui bom o suficiente. Só sei que eu estou merecendo, num novo ciclo, uma nova oportunidade de crescimento. Com outras configurações. Mas a minha mão está cheia de sementes. Como jornalista. E isso aqui vai depender do esforço. Mas, Abrancho, o nosso programa é visto e ouvido por 20% espírita. O restante não são. Ah, que maravilha. Então, nós temos que fazer um trabalho muito sério, muito coerente, para que essas pessoas acreditem naquilo que estamos fazendo. Pronto. E tudo depende disso que você trouxe. Sim. Aí, o exemplo. Uhum. O exemplo é o elo de coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. É isso que impacta. É por isso que Jesus até hoje está vivo. Porque ele falava e dava exemplo. É isso aí. É a permanência. Abranches, você participou de uma época, né, dentro da televisão, como a gente sabe que é a maior que tem no Brasil, né? Você viveu um período muito bonito, eu acho, assim, bem bacana mesmo, onde... quase todo mundo tinha muito respeito pela imprensa. Uhum. E hoje a gente tem visto muita coisa diferente. Não é política de esquerda nem de direita, não é isso. Mas parece que os o jornalista estão tão envolvido com tanta coisa que a gente não fica acreditando mais. Será que isso é o fenômeno da internet, que todo mundo quer ser repórter, todo mundo quer ser apresentador, todo mundo quer tudo, aí começa a embaralhar tudo, você não acredita mais em ninguém? Será que é isso? Ou deu uma caída mesmo nessa nova geração de repórter, de jornalista, né? É. As pessoas não percebem que existe uma ciência da comunicação por trás da mensagem. Essa ciência se aprendia até então, até alguns anos, mais de 10 anos, já acabou isso. Se aprendia em universidade. Eu sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de comunicação social. Durante 4 anos, eu fui informado que eu tinha responsabilidade como emissor. Eu vou dar a notícia para você. Eu tinha a responsabilidade de pesquisar o assunto, investigar os prós e contras, ouvir as pessoas atingidas e depois ir lá para ouvir a pessoa acusada. Para que, na minha reportagem, fossem contemplados os dois lados da questão. Quem é que tem que tomar uma posição crítica? Quem está me vendo? O eleitor, o internauta, ou então o telespectador. Ele é que vai me ouvir, ele que vai me ver e vai avaliar se o político foi bom ou não, tudo pela minha reportagem. Então eu tinha que ter equilíbrio. Com o passar do tempo, a televisão, que outrora, lá nos anos 60, chegou impactando a mídia, os meios de comunicação, porque a rádio dominava. A rádio era tudo. Tinha programa de auditório com Lamartine Babo, com aquele povo todo antigo. E tinha auditório, rádio nacional, todo mundo ia assistir. Mas todo mundo ficava escutando. O pessoal falou, não, a televisão chegou, vai acabar com a rádio. Vai acabar. A rádio não acabou. A rádio não acabou. Então, a rádio teve que encontrar o seu lugar. Rádio teve que encontrar o seu lugar. A televisão, lá chegando agora com o advento das redes sociais, a televisão também está passando por um momento de ressignificação. Por quê? Porque pelas redes sociais, qualquer um pega o celular e vai na frente da loja que vendeu um produto estragado e arrebenta com a loja e publica. Escutou o outro lado? Por que que o produto veio estragado? Não escutou. Porque sem a formação superior, ele não tem noção de que ele precisa respeitar a questão do emissor, do receptor e dos ruídos que tem no meio da mensagem. Não entende isso, não tem formação, não tem maturidade científica para poder fazer um trabalho sério. Resultado, tá essa porcaria, essa lambança que a gente vê. Influencers, TikTokers, a gente vê esse pessoal que virou uma referência e tem milhões de seguidores. Por quê? Porque bate e não tem a menor noção de que está provocando um efeito que repercute do lado de lá. E isso agravou o quadro das polarizações políticas. O que está acontecendo agora? Qualquer cidadão não consegue pensar fora das caixinhas. Eu fazendo campanha na rua, eu chegava em casa, Petite, cansado mentalmente de tanto ter que responder a mesma pergunta. Mas você é o quê? Você é direita ou esquerda? As pessoas não conseguem pensar que é possível você fazer diferente e não pertencer a esta caixa ou a esta caixa. Eu falava, eu sou livre pensador. Eu não sou nem direita e esquerda, eu sou para frente. Eu sou para o alto. E eles falaram assim, mas o que é isso? Eles não sabiam, porque o da direita não queria que eu fosse da esquerda. O da esquerda ficava intrigado se eu pensasse, se tivesse pensamento de direita. Eu sou independente nesse sentido. Só que esse conceito de independência, ele ninguém entende. Ninguém sabe como se relacionar com isso. Esse é um grande desafio que a gente tem que enfrentar, e a falta de preparo das pessoas é que está trazendo os ruídos na comunicação. Esse é um grande problema que a gente tem que enfrentar e resolver rapidamente. Aproveitando, o Jorge fez uma pergunta, eu estava conversando com uma jornalista essa semana e ela falou um pouco disso também, né? Que a qualidade de profissionais, né, quando ela tem que responder, trocar ideias, tem que dar uma resposta, vem uma informação, caiu demais. Demais! E é bem qualidade. O que o Abrantes começou a falar. Eu tive a minha formação e hoje parece que ao estudar também o jovem não leva tão a sério, né? Não tem uma cultura para formar algo interessante, e ele falou algo muito importante. Internet, todo mundo fala mal de todo mundo, né? Muitos políticos que apareceram e ganharam para deputado, eles apareceram no celular. criticando todo mundo. Quando chega lá, a gente vê que o nível é baixíssimo, uhum, e a gente acaba nessa polarização. Eu estava na campanha e ele lembrou bem, né? Uma moça, eu fui dar o santinho, ela perguntou: você é de tal presidente? Uhum. E vai pensando, né? Porque se responder que sim, ela não gosta, e por aí vai, né? Ela pegou meu santinho e falou: eu tô vendo que quem você apoia é. E eu não gosto dele, né? Falei: mas leva meu santinho que eu tenho coisa boa para apresentar. É, você tem uma cara boa. Então, é um perigo, né? De dar briga na hora, né? De você falar de A e ele é B. Por isso que no meu santinho eu não coloquei ninguém para governador e ninguém para presidente. Porque ia dar esse problema. E pessoal, por que você não colocou? Eu falei assim: para que essa seja a sua escolha. Sou eu, né? Escolha quem você quiser. Eu estou apresentando a meu nome para você. Porque está tão polarizado e chega com uma raiva perguntando para você, que aí é melhor você não responder. Eu recebi uma escola lá na Câmara Municipal, e o Rui acompanha bem, crianças de 10 anos. E aí pergunta e vai, pergunta, e eles não param de perguntar. É muito bacana, daqui a pouco o Abrantes passa por essa experiência. O Abrantes já tem várias experiências, como é de falar com o público, dentro, né? Dentro do estúdio da TV. Ah, imagino. E agora você vai receber no meio político. E aí uma das últimas perguntas, na verdade foi a última, a criança perguntou: em quem você votou para presidente? Aí eu olhei pro fundo, assim, as professoras, todas as professoras assim, ó. Não responda, não. Aí uma das professoras já é amiga, faz sempre ela: não faça isso. Aí uma já falou: acabou as perguntas. Nas feiras, o nível, né? Recebi demais essa pergunta. Já chega cedo. Quem que você votou para presidente? Eu falava assim: olha, graças a Deus eu moro num país que me dá o direito de ter o voto secreto. É problema meu. E o pessoal ria até essa. Mas, Abrantes, o que está acontecendo atualmente é que parece que você não pode ter opinião. A ditadura, sim, né, das polarizações. Por exemplo, às vezes eu fico com medo de falar que eu não gosto de tal coisa, porque parece que você tá fora do esquadro, tá fora da... Quer dizer, nós precisamos aprender a respeitar as opiniões das pessoas, que não está acontecendo isso atualmente. Se eu falar que sou bolsonarista, nossa! Se eu falar que sou lulista, nossa! Quer dizer... Aí só existem os dois, né? Como se só existissem os dois. Só existissem os dois. Na realidade, assim, o ser humano mudou muito pouco na sua essência. A essência primária, primitiva, dos valores é desse tamanho, sim, pequenininhos. Nos séculos XVI, XV, XIV, na alta Idade Média das Trevas, quem pensasse diferente era queimado vivo. Sim. Era denunciado anonimamente, X na porta, iam lá os algozes, pegavam e eles passavam por um tribunal da Santa Inquisição. Hoje, o povo não é queimado vivo, mas ele é eliminado das redes sociais, ele é excluído, ele é escrachado, ele é perseguido pelos haters. Ou seja, só mudaram as ferramentas, o ser humano continua tão primitivo quanto. Sim. Por isso que o espiritismo é revolucionário. Ele propõe uma mudança de dentro para fora. Mudar, adestrar o Australopithecus que me habita para me transformar num homo sapiens rumo à angelitude. Esse é o nosso grande desafio. E a política é um prato cheio, é um cenário fantástico a gente poder realizar isso daí. Vamos, Piero, vamos preparar um intervalinho aí. Deixa eu só falar quem está ligado aqui, como nós tínhamos falado, o Enio de Azevedo Maia, lá de Juiz de Fora. Também aqui o Marcos Sugai, lá de Santos. O Dinho, que está aqui em São José hoje, ele e a Fia. Nós tivemos ontem lá no Recanto de Luz de Mancheila, viu, Rui? Ontem foi 40 anos de mediunidade de curas do Edson, estava lotado. Ficamos lá até o final, 6 horas, depois ainda fomos na casa do Fábio comer uma pizza com ele lá, né? Chegamos aqui em casa quase 11 horas da noite, mas foi muito bacana, todo lotado, tinha umas 500 pessoas ontem lá, eu acho, assim, para ser atendido. E o Edson no sacrifício, né? Mas trabalhando sempre. O Leandro Ribeiro também, dando um bom dia aqui, o Aécio César lá de Sete Lagoas, também nosso amigo Aécio. A Elida Silva aqui deu um bom dia, Vivencianos, de Juiz de Fora também, desejo aos dois conterrâneos, é o Carlos Abrantes e o Renato Santiago também, que é de Juiz de Fora, né? Sucesso na nova legislatura de São José dos Campos, uma boa semana. José Magalhães. José Magalhães está lá nos Estados Unidos. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, saudando a todos aqui. O Daniel Melo, bom dia, amigos, vivencianos. A política e governo forte são necessários ao nosso estágio evolutivo. Há nas entrevistas e na obra de Chico muitas menções ao respeito às leis e à ordem social. Renato Pazim, bom dia, amigos, todos, né? Tema controverso, mas excelente. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana, paz e harmonia. Miriam Ui também, dando um abençoado domingo. A Nancy Lima, o Edson Andrade também. O Forcato está fazendo uma pergunta para os dois, depois o Carlinho faz a pergunta na hora da volta do intervalo. Jamil Lima, bom dia, vivencianos, tenha um excelente domingo. A Renata Miller. Renata Miller é parente do Rivail? É, irmã do Rivail. Ah, legal. A Renata está lá em Sorocaba, um abraço. A Fuca também, a Célia Bila, a Fernanda Cassal também, dando um bom dia, amigos, também. A Vera Lúcia Batalha Siqueira, bom dia, vivencianos. O Claudio Wood também, João Ramalho, a Brier, a Joélia Vasconcelos, a Cláudia Regina Marcondes também. Todo mundo está desejando um bom domingo, a Vilma Torres também, a Dona Maria Alexandrino, lá da AME. O Ed Moreno tem uma pergunta também, o Carlinho faz depois. A Lidiane Lins, obrigada aos vereadores por ocupar esse espaço disponível, que Deus os ajude a conservar a disposição e o amor no coração. Desejo ótimas realizações a vocês. Manuel Gouveia também, a Lidiane Lins, a todos vivenciando, muito obrigada também pela luta diária de manter esse trabalho tão importante para a divulgação responsável do espiritismo. Os Azul Moura, lá do Rio Grande do Norte, também dando um bom dia. Rosana Yamamura, Petite Abranches, é pergunta também, certo? Então pergunta depois. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos também, prima do Rodrigo, dando parabéns pelo tema. Jamil, mais uma pergunta. O Daniel Melo, muito importante o que a Branches falou. Tiraram a obrigação de estudar jornalismo para noticiar. Isso foi um retrocesso. No passado, a grande mídia era rechaçada pela esquerda. Inverteu-se agora. A Sheila Campos, bom dia, amigos vivenciano. A Mara Russo também. Daniel, mais uma pergunta. O Aécio, a primeira pergunta. O Antônio Bessa, bom dia. Estou aqui agora no YouTube. Estava ouvindo, pedalando pelo navegador. Bom dia, agora no YouTube, estava ouvindo e pedalando. O problema não é o despreparo dos internautas, mas a tendência ideológica da imprensa oficial, tá vendo? Vamos fazer um intervalo aí? Vou colocar uma música aqui para ir para o intervalo. Eu só quero falar um negócio aqui, Jorge. Pode falar. Que logo no começo aí, eu perguntei de que cidade que era do Mato Grosso do Sul, né? Porque eu passei parte da minha infância no Mato Grosso do Sul. Minha mãe é de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Fronteira seca com Pedro Juan Cavalheiro, a cidade paraguaia. E eu morei em Ponta Porã a minha infância inteira, até os 11 anos de idade. Não, até os 13 anos. Morei durante 11 anos em Ponta Porã. Tenho vários parentes em Campo Grande. Quero deixar um abraço para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dourados, Ponta Porã, Maracaju, Cidrolândia. Tomava tereré. Tomava tereré na frente de casa com os vizinhos, tudo. Tereré é o chimarrão gelado. Muito gostoso. Jogava uns pitadas de limão em cima assim. Tomava, tinha minha cuia lá em casa. E é uma tradição muito grande. Tocava polca paraguaia no violão, as guaranhas do Paraguai. Os paraguachos. E deixar o meu abraço para todo esse pessoal muito querido. Eu sou meio sul-mato-grossense. Eu estava morando lá quando o estado foi dividido ao meio. E foi uma festa. Governador Pedro Pedrocian, na época, né? Senador Mendes Canale, ó, eu lembro até hoje desse pessoal todo. Um abraço para essa parte da minha vida. Eu lembro, você falou em Ponta Porã, eu lembro de um amigo meu que serviu comigo na aeronáutica aqui, ele veio de lá de Ponta Porã para servir, o sonho dele era servir aeronáutica. Porque lá não era, lá era o 11º regimento de cavalaria. Aí ele veio, mas era legal quando ele se apresentava, ele falava, o nome de guerra dele era Vilauba. Ele falava, meu nome é Vilauba, sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, divisa com Paraguai. Muito prazer. É isso aí. Todo mundo. Ponta Porã. Aí vamos lá? Vamos lá. Partiu. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Música. Feliz daquele que leva em seu coração sentimentos sublimes, o amor, a paz, a união, que leva dentro de si a bondade, o perdão, e que vê nas pessoas amigos, todos irmãos. Feliz daquele que sente ao amanhecer que a vida é pra nós um presente feito pra viver. Feliz daquele que sonha, que luta pra realizar o sonho da vida de todos, que é amar. Feliz daquele que brilha com todo esplendor, ilumina a todos, alegra, dá seu calor, carrega consigo a verdade que dá aqueles que por um momento se encontram no chão. Feliz daquele que crê e respeita Deus Pai, vê nele a luz, a esperança, não o deixa pra trás, que sabe que o mundo é pra todos, não tem egoísmo já. Perante Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui defendendo o tema Espiritismo e Política com dois vereadores de nossa cidade, Fernando Petit e Carlos Abranches. Então, tá lotado de perguntas, se a gente fizer as perguntas. Então vamos fazer as perguntas. A gente tem que ir fazendo logo para poder dar tempo, né? Vamos, Carlinhos. Fernando e Carlos Abranches. Tempo passa rápido. Por isso, Carlos Focato tem uma pergunta. O programa 1095 é uma verdadeira reunião de velhos amigos. Carlos, como você avalia esse mês e meio de mandato? E Fernando, apesar de veterano, você não pensa em se aposentar, não é? É o primeiro Carlos? O primeiro é o Carlos. É um longo mês e meio. Na realidade, acho que eu e o Fernando fazemos parte da mesma base, porque somos da federação. Ele é do PSDB e eu do Cidadania. Os partidos se uniram lá em 2022 e por afinidades ideológicas, e nós temos afinidade doutrinária também, né? Então, esse alinhamento é muito importante para a gente poder fazer de um mês e meio de uma nova legislatura, uma nova experiência de mandato, um trabalho de parceria, um belo desafio, de conhecimento. Eu falo com a minha equipe lá que eu não tenho tempo a perder, eu sou um vereador que não tem tempo a perder, porque eu já não tenho idade para fazer experiências de investigação. Experiências de ensaio e erro. É preciso acertar. Muito embora eu saiba que eu vá, às vezes, exagerar ou pegar mais leve quando eu poderia ter pego mais pesado. Então, a maturidade ajuda a gente. Forcato, um grande abraço para você, Luiz Carlos Forcato, que conheço já há algum tempo. Passou um tempo em Pinda, voltou para São José. Seja de volta muito bem-vindo. Essa é uma pergunta bacana, porque a gente está junto nessa pegada. E a experiência nos ajuda a acelerar o processo sem perder a qualidade. Esse é o meu grande desafio. Um mês e meio já deu para aprender bastante coisa. Já vi situações lá que eu não gostaria de ter visto. Já vi experiências pesadas, complicadas de traição de grupo, de equipe. Já vi gente pensando só em si. E já tive a felicidade de ver pessoas que acho que têm, com o foco correto, conseguirão alcançar o objetivo de cumprir o seu propósito na vida. Esse é o meu desejo. Quero que eles cumpram o propósito, quero trabalhar para que eles também atinjam a missão deles. Sim. E isso é muito bom. Alguns mais inspirados, outros menos, mais objetivos. Então, todos trabalhando, e eu quero me enquadrar nisso daí da maneira mais ética possível. Estou aprendendo com gente como ele aqui, ó. Oh. Bom dia, Forcato, obrigado pela pergunta. Não vou me aposentar, mas é bem bacana que esse um mês e meio, o Abranches resumiu bem, né? Já deu para ver um pouco de tudo, né? Tudo bem que eu já venho há muito tempo e já vejo esse um pouco de tudo faz tempo. E o Abranches já percebeu isso logo que chegou. Mas é muito bacana porque a gente já teve pautas, né, que sempre é mais críticas, e a gente pensa da mesma maneira nessas pautas. Então, para mim, é algo novo e gratificante ter alguém que tem um pensamento na mesma linha, né? Então, a ação, as ações futuras, né, eu vejo que eu vou ter um parceiro que pensa de uma mesma maneira. Quando ele fala de traição, também pensar no caminho que foi traçado nos 45 dias de campanha. Com quem que você estava do lado, né? Qual o caminho que você batalhou para que vencesse o outro lado? Que isso é a política, né? Então, você tem que ser fiel a esse lado que você estava, né? Então, a traição é ruim, mas eu sei que o Abranches também já falou diretamente para essas pessoas. Então, é bacana quando a gente encontra pessoas que não guarda o sentimento. Só falei porque eles me procuraram. Não, sim, mas mesmo abri a boca. Mesmo procurando. Eles procuraram pela autoridade natural do companheiro. Do que aconteceu, né? Do que aconteceu. Chegaram para explicar. Eu não pedi explicação, mas se vieram, eu vou dar o meu recado. E é importante você na política também, muitos amigos próximos, e até minha esposa às vezes fala muito assim, você fala tudo muito na cara, né? Mas tem que se falar a verdade. Você falando a verdade também, você não é pego nenhuma mentira, suas ações ficam mais claras, e é importante quando entra alguém que tem esse raciocínio. Dá um novo ânimo de continuar nessa caminhada. Fernando, então, vamos antes da outra pergunta aqui, que é a pergunta do Ed Moreno. nós acompanhamos você numa legislatura que só tinha você e mais um, né? O resto era tudo o contrário, né? Sim. Ali foi difícil, né? Foi o início, nossa senhora, foi. E ali, vamos lá, né? A gente começa fazendo uma oposição ao governo eleito na época, e a gente fez uma oposição sozinho durante 6 meses. Né, fomos, era para ter mais 3 parceiros do lado, aí volta um pouco nisso que o Abrantes falou. Qual o caminho que a gente fez para estar eleito? Então, quando acaba a eleição, então vou para o seu lado. Não é assim. Né? Você tem o seu pensamento, tem a sua fidelidade e acredita muito que todo o trabalho que você fez está correto. Então, quando entra um mandato totalmente oposto a isso, você tem que continuar a sua caminhada e o caminho é ser oposição. E essa oposição durante 6 meses, né, foi muito estudo. Né? Sempre que a gente ia à tribuna, a gente mostrava o caminho que tinha que ser feito, né? Ó, você está fazendo assim, é assado. E assim, né? Você só acerta, não. E eu tive uma passagem que eu falava muito, um dos assuntos que eu peguei muito firme foi transporte público. Né? Por causa de tarifa, a gente chegou até a tarifa mais cara do Brasil, qualidade, enfim, muitas informações. E aí um dia eu encontrei com o secretário de transporte, que na época, Wagner Baleiro, deixar um abraço aqui, o Wagner, a gente conversa bastante, apesar de opostos, sempre trocamos ideias. Aí o Wagner chegou para mim e falou, você passa uma informação que está errada, ó, a gente não fez isso. Primeiro dia de tribuna eu fui lá e me corrigi. E aí os outros políticos falaram, bom, mas você está se desmentindo? Eu falei, estou corrigindo uma informação que não estava correta. Então, você tem que ter seriedade para qualquer posicionamento que você vai fazer. E se você foi pego num erro, eu errei mesmo, não era mentira que eu falava. Essa informação chegou para mim, chegou errada e eu corrigi. Então, você tem essa consciência. E realmente, depois mais 2 vereadores vieram fazer oposição. E é muito engraçado, porque quando a gente começa a votar contrário, mostrar para o posicionamento contrário, quem está do seu lado, que deveria estar fazendo a mesma coisa, te cobra o contrário. Então fica um negócio confuso, né? Mas com o tempo a gente mostrou, foi firme, mostramos que o caminho era esse, e aí vida que segue. E hoje, né, eu e o Abrantes, né, Carlos Abrantes, estamos também numa situação de oposição, mas consciente, coerente, né? O que construtiva. For bom, e o que for bom para a cidade, é lógico que nós vamos votar. Não é oposição pela oposição. Mas a gente não está do lado lá para falar amém a tudo que a gente sabe e acha, né? Acreditamos que tem muita coisa a ser corrigida na cidade de São José dos Campos e tem que trabalhar firme e com um propósito para que isso ocorra de uma maneira consciente. O Ed Moreno pergunta... Petite já tem um projeto comunitário que é a farmácia comunitária. E o Abrantes, qual é o seu projeto nessa linha? Você já tem algum projeto? Não tem, a gente começa a ter ideia para ter, né? É, na realidade eu trabalho na área da saúde mental. Eu, paralelo ao meu trabalho de jornalista, eu fiz várias formações. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou formado em psicanálise pela Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba, eu trabalho em consultório, continuo atendendo pessoas e isso sempre me chamou muita atenção. E ao longo da minha vida, minha mãe me colocou muito em contato, meu pai também, com uma parte da história da vida dela. O meu avô, o pai da minha mãe, morreu de hanseníase. Então a gente trabalhava muito ao longo da vida, eu na minha juventude, no instituto chamado Educandário Carlos Chagas. O pessoal de Juiz de Fora sabe muito bem onde é que fica, lá na fábrica, o bairro chamado Fábrica. O Educandário Carlos Chagas cuidava de filhos de pais hansenianos. E eu tinha um trabalho social lá junto com o grupo da mocidade. A gente ia para tocar violão, levava lanche e tudo. E também com os pais desses jovens que ficavam em outra colônia, na região de Tocantins, perto de Ubá. Terra do Nelson Ned, terra do, salvo engano, Moacir Franco, terra do meu pai. Tocantins ficava lá o Instituto Padre Damião. E a gente também visitava, levava equipamentos. Vindo para São José dos Campos, eu me afeiçoei rapidamente ao GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. No começo era grupo de apoio, porque era um lugar pequeno. Depois foi crescendo, passou a ser de assistência, porque virou hospital. E estou lá, hoje eu sou conselheiro do GAC. faço há mais de 15 anos palestras também de acolhimento e de envolvimento com o pessoal do Grupo Gesto, que cuida de pessoas adultas com câncer. Colaboro com a Casa G de Caçapava, que há mais de 15 anos também fazendo eventos e palestras para angariar fundos para a Casa G, que cuida de adultos com câncer. Então esses trabalhos continuam ao longo desses anos todos de televisão, anonimamente, fora da TV. Eu nunca falei isso no ar, porque não era o propósito, ali eu sou jornalista. Sim. Mas o trabalho social sempre veio sendo feito e vai continuar sendo feito. Não, eu vi também várias vezes você como voluntário servindo feijoada, servindo macarronada. Isso, pizza, vendendo pizza para o movimento, para sustentar determinados casos. Na minha casa mesmo de trabalhos, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, olha, rapaz, fui direto no chefe. Trabalho no Jesus de Nazaré há 30 anos. É, pelo menos uma ou duas vezes por ano eu faço lá um show de violão. Sou formado em violão também, esqueci de falar isso daí. E eu toco algumas músicas lá, a gente junta, enche o centro para angariar fundos para pagar as contas do centro. Sim. É assim que a coisa vai. Esse voluntariado é a alma do espírita. A gente não pode fugir disso. Suar a camisa do corpo assim como a gente sua a camisa da alma. Estudando, lendo, né? E eu trabalhei 5 anos no Jesus de Nazaré. Uhum. Antes de você vir. É, porque o centro foi fundado em 82. Então, são 43 anos de existência. Eu cheguei em 95, nesse período você serviu lá. Era o tempo do seu Amaro. É. Do seu Frozar. Frozar, esse povo tudo já desencarnou, menos o Rui. O pessoal esqueceu a ficha dele, não sabe onde está a ficha dele do lado de lá. Você pegou... Enquanto não acharem, o Rui está aqui com a gente. O Abrantes pegou a fala do Jorge. Eu nunca esqueço que o Abrantes foi na Seara Espírita Bezerra de Menezes. Eu fiz um histórico, daí falei, pô, até aqui você. Da fundação da Seara Bezerra de Menezes, né? Esse é um trabalho também que o pai dele fazia muito. Uhum, né? O pai dele abriu. Tanto é que a feira do livro foi o pai dele que iniciou. O que mais? Essas festas para arrecadar fundo para as casas espíritas foi o pai dele que começou com a festa. Nossa, do refrigerante, do sorvete. Festa do refrigerante e sorvete, né? Chegou a ser até no Parque Santos Dumont. Né, dentro do CTA, Parque Santos Dumont, e era bem bacana que essa ideia, né, de fazer a festa, arrecadar fundos, e não importa se a sua casa vendeu menos que a minha, no final é metade, metade, dividido igual, porque às vezes uma entidade tem mais condições de vender. O conceito de solidariedade é a coisa mais fantástica, porque Allan Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando coloca qual é a tríade que vai fazer o mundo se regenerar: trabalho. Todos precisamos de trabalho. E não nos referimos aqui ao trabalho apenas profissional, mas ao trabalho, sim, do evento, o trabalho no centro, o trabalho da mediunidade, o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho social. A solidariedade, que é esse exemplo que aqui o Aloysio Petit deixou para o filho e para todos nós, e a tolerância, porque às vezes para trabalhar com um colega chato a gente tem que ter muita tolerância, né? Então, para poder vencer. Trabalho, solidariedade e tolerância, a gente vai longe construindo um mundo regenerado que a gente tanto quer. Legal. A Rosane Yamamura tem uma pergunta para vocês dois. Petit e Abrantes, como vocês se posicionam quando o partido determina que tome uma posição contrária ao seu princípio ético? Eu não tenho esse problema, porque eu sou só eu do Cidadania e eu sou líder de mim mesmo. Mas se parte de mim se rebelar, eu mando ele calar a boca. Eu tenho mais um junto, mas isso eu já passei por vários momentos assim. Ele é o líder do PSDB. Tá? Também sou o líder, mas é mostrar o seu posicionamento. E aí, se é contrário ao que você pensa, tem que mostrar que você vai seguir o caminho natural do que você constrói, né? Muito, quando se fala muito em polarização, vem assuntos que são extremos, né? E se você não colocar o seu ponto de vista lá, você começa a se atrapalhar no seu trabalho. Então, sempre que o partido vem com alguma linha, graças a Deus a gente escolhe um caminho que sempre está equilibrado. Mas já aconteceu uma vez ou outra, eu coloco o meu posicionamento e não sigo. Mas você tem que mostrar o que veio. Legal. Daniel de Mello tem uma pergunta para vocês. Muito importante o que o Abranches falou. Tiraram a obrigação de estudar jornalismo para participar, para noticiar. Isso foi um retrocesso. No passado... Não é essa não, Calil. Já tinha falado. Essa eu tinha falado? É a próxima. Tem outra. Mas é uma consideração importante. Valeu o reforço aí, depois que o Jorge já tinha falado, porque é isso mesmo. Foi um retrocesso. As pessoas estão abusando da fala, usando mal o microfone, mal o celular, porque não respeitam o direito do contraditório. É preciso dar o direito ao outro que está sendo atacado de se defender. Isso o bom jornalismo faz. Mas cadê o jornalista que lê? Outro dia eu perguntei para um colega jornalista quantos livros ele leu ano passado. Ele falou assim, meio. Comecei e não terminei. Não lê porque passa o tempo inteiro vendo videozinho de 15 segundos, 20 segundos na internet e acha que isso é o suficiente. Não é o suficiente. Tem que ler. Pega o livro físico, vai rabiscar. Vai se inteirar, vai... incorpore os princípios, sobretudo dos livros espíritas. Eu tenho que incorporar, senão não vou evoluir. E Emmanuel fala que espírita que não evolui, ou ser humano que não evolui por 3 anos consecutivos, permanece estacionário. E estacionar é perder a encarnação. Não podemos entrar nessa onda, né? Legal. Mas o Abranches, eu lembro quando era garoto, tinha os jornalistas famosos que você adorava ler os artigos que eles faziam na revista Veja, na revista O Cruzeiro, na Manchete. Tinha jornalista de peso. Carlos Lacerda era contraditório, mas era um jornalista de peso. Estava lá os Ponte Preta. Tinha opinião. Hoje não se tem mais, né? É difícil isso. Eu acho que foi a lembrança que o Jorge trouxe, a consideração que a pessoa fez, e você reforçou. E a pergunta pode fazer, fica à vontade. O Daniel Melo tem a pergunta, a segunda. Há aproximação entre os vereadores espíritas e outras bancadas cristãs na Câmara? Sim, estamos construindo isso, né? Na quinta-feira foi a primeira votação. Está muito no começo ainda, né? Sim, mas tem vereador procurando a gente para conversar. Sim, mas a gente já também trocando ideias sobre as votações, né? A gente está sentando longe, até a gente teve ideia. Vamos tentar aproximar, porque a conversa fica mais importante. Mas no final do ano passado, surgiu a bancada dos vereadores evangélicos, né? Então também é algo de se pensar mesmo com dois, ter, mostrar opiniões, mostrar o que veio e assim, sem confundir, né? Não é um local de estar falando tanto em religião, aí é uma crítica, mas existe isso, mas... Somos um Estado laico, um Estado não dependente de religião. Se a gente formar uma bancada para construir e na votação mostrar nossas ideias, é importantíssimo. Legal. Por enquanto é pelo olhar. Eu tô aqui, 4 vereadores, está lá o Petit. Aparece um negócio lá, eu olho pro Petit, ele olha para mim, a gente faz uns sinais assim. O sinal. Ele faz umas coisas. Muitos estão achando que a gente tá ensaiando para jogar truco. Você também, né? O Aécio César tem a primeira pergunta. Sabe-se que o homem não está preparado para ter poder na política e na religião. Teria como descentralizá-lo, esse sim, porque ainda não foi feito? Grato. Quer que eu repita? Eu não entendi, repita, por favor. Sabe-se que o homem não está preparado para ter poder na política e na religião. Teria como descentralizá-lo, esse sim, porque ainda não foi feito? Muitos podem ser que não estejam preparados, mas eu acho que é tudo que a gente falou um pouquinho desde o começo aqui. Se você mostrar equilíbrio, saber que você tem que servir, né? A comunidade está num bem comum. Você, como né, o Rui está sempre comigo aqui, o Jorge acompanha muito, conquistas que você mostra que não é só para você. É igual o Abranches falou no começo, né? Vem um senhor lá do Dom Pedro, bairro da região sul, dá uma ideia para mim, o Abranches assina junto, essa ideia é dele, mas é para uma comunidade, né? Eu costumo dizer muito assim, né? A gente trabalha muito, às vezes o vereador podia apresentar mudança de zoneamento, lei de zoneamento, que é uma lei ampla, mas o vereador podia apresentar leis pontuais. Hoje não pode mais, o Ministério Público não deixa. Mas qual que é a base disso tudo, né? É todo um preparo. Você tem que ter abaixinado a maioria, né, toda uma documentação, mostrar um motivo para acontecer aquilo, e você vai e vai tranquilo. A gente já fez algumas dessas, né, Rui? E quem pede sempre assusta, né? É, um senhor me procurou para a gente mudar o Jardim Apolo 2. Jardim Apolo 2 é aquele bairro embaixo da Igreja Sagrada Família, né, abaixo da Vila Ema. E ali ele procurou, ele fez todo o trabalho, né? Foi bem bacana que a gente, tecnicamente, ele apresentou tudo, Abraço, tudo. Ele fez, nossa, esse projeto tá em dia. E, na verdade, vamos lá, corrigindo, a prefeitura me procurou, porque ele foi direto na prefeitura, ele já tinha conversado com dois vereadores, a prefeitura me deu esse projeto, falei, mas tá tudo certinho, aí liguei para ele, falei, tá tudo certo, nós vamos apresentar em 2-3 meses, nós aprovamos a mudança de zoneamento. O que acontece quando você muda o zoneamento? Valoriza as casas, né? Casa ali que valia aluguel de 1.000, 1.500, de repente vai para R$5.000. E aí foi muito bacana que eu tinha amigos nessa região e todos estavam no abatinado, eu falei com cada um. Quando foi aprovado, eu pedi uma assessora, que era a Regina Lia, vou liga para todo mundo e avisa que mudou. Meu papel eu já fiz. Mas quando ela liga para esse senhor que procurou a prefeitura e acabou vindo para nós, ele assustou, mas já mudou? O Petit nem veio conversar comigo. Ele não estava achando ruim, não. Ele estava estranhando que eu não fui conversar pela valorização. Então entra aquele segundo interesse, né? De, oh, valorizou, né? E aí a gente, eu nem conheço esse cidadão. Então, quando você faz essa atuação limpa, tal, você mostra que você tem o poder disso, você tem esse caminho para fazer, né? Desenhando todo o trabalho, mas você não interfere em algum outro assunto, algum interesse seu. Então é por isso que eu acho que se você seguir essa norma de bem comum, você consegue ter o poder, mas saber que você é passageiro, né? Você está naquele local, você não é, né? Você está, então tem que fazer a coisa certinha. Não, e o zoneamento não é somente o vereador. A própria população tem que participar das audiências públicas. Sim. Porque nós conseguimos segurar a Vila Ema quando você era vereador. O centrinho da Vila Ema, que hoje, infelizmente, está com muitos prédios ali. E você saiu da vereança. Politicamente, a gente nunca concordou. 3 tentativas de mudança de zoneamento nas ruas centrais da Vila Ema, a gente conseguiu segurar. Quando a gente sai um pouco da Câmara Municipal, infelizmente, veio uma lei de zoneamento que mudou toda aquela realidade daquela região, que a gente acha que não é correto, mas, infelizmente, está ali. E é o que o Rui falou mesmo, a população tem que participar. Muita gente se fala, né, espírita na política, a participação é importantíssima, né? A gente fala de trabalho social, importante, mas quando se tem um assunto que vai atingir certa comunidade e você é um membro daquela comunidade, você tem que atuar, né? A gente já antigamente era a população participava mais, hoje eu sinto um pouco vazia essas grandes discussões, né? Lei de zoneamento, hoje a gente não pode apresentar essas leis pontuais como foi a mudança do Jardim Apolo. Mas eu posso apresentar uma ideia para a prefeitura que vai estar incluído na lei de zoneamento que a prefeitura vai montar. Mas se você não tem a população que te procura, aquela reunião, ouvir, fazer o abaixinado, aquele trabalho todo, você fica, às vezes, sem essa ideia, porque você tem que ouvir a população também, né? É importantíssimo. E outra coisa que precisa tirar da grande parte da população, achar que o vereador só trabalha 2 horas, 4 horas por semana, que é nas sessões de Câmara, na terça e na quinta-feira. Terça-feira, que nós trabalhamos praticamente o dia inteiro, né? Nossa, o dia inteiro, a semana inteira, 24 horas. Eu tenho um grande amigo que trabalhou com a gente lá como advogado na Câmara Municipal. Ele passou no concurso público da prefeitura e, na época do meu pai ainda, a gente trouxe ele para cá. A gente pode ter funcionário da prefeitura, né, para a Câmara Municipal. Mas um dia antes dessa realidade toda, ele foi lá e ficou uma sexta-feira o dia inteiro com a gente. Mas deixa eu ver como funciona, vai. E ele viu uma nossa movimentação, doutor Leandro, né? Ele no final do dia, assim, na hora do almoço, falou: Nossa Senhora, mas vocês trabalham, hein? Que tipo, parece que é tudo parado. Falei, e ainda você pegou o dia que a gente menos trabalha, que é sexta-feira, né? Que a pessoa não procura tanto. Então, o dia a dia começa às 8 horas a Câmara, os assessores já estão lá. Eu costumo participar quase todos os dias, marco reuniões, agendo visitas. Enfim, é um trabalho, né, dia a dia. Por isso que é bom ter os funcionários comissionados, porque não, nós não temos horário, né? Não, não tem horário, não tem horário. 10 horas. É 24 noite, horas, né? Eu falo, eu tenho o mesmo número de telefone celular desde que eu entrei. E a gente, quando eu vou em entrevista de rádio, eu falo meu celular, muitas pessoas me procuram. Essa semana, esse final de semana, 3 pessoas me procuraram, falando, ah, tal pessoa que você ajudou, passou você, me ajuda e tal. E vai o dia a dia, vai passando para assessoria. O Carlos Abrantes vai ter essa realidade que ele já tem, né? Nossa. Mas você vai aumentar, vai aumentar. Você tem ideia? Eu, ontem à noite eu tive uma ideia e mandei para o grupo do gabinete, sabendo que então, o pessoal vai apreciar na segunda-feira, que é o dia do trabalho e tudo. Falei, ó, gostaria que o pessoal pesquisasse a respeito desse tema que eu vou abordar no momento oportuno no plenário. 5 minutos depois, e era 10h30 da noite isso, 5 minutos depois, uma das nossas colaboradoras já estava com metade das informações. Eu falei, criatura, não era para agora, vai aproveitar, vai namorar, vai, vai no barzinho e tudo. E ela disse, não, mas eu já, essa ideia é minha também. Sim. A vitória do parlamentar é a vitória da sua equipe. A televisão me ensinou a trabalhar em equipe. Na apresentação de um telejornal que 1 milhão de pessoas assistia por dia durante quase 30 anos, eu era a ponta final do processo, eu estava no ar. Mas atrás de mim tinha um cinegrafista dentro do estúdio, tinha uma pessoa no switcher comandando tudo, falando comigo no ponto eletrônico, tinha outro cuidando dos caracteres, tinha outro na central técnica cuidando da qualidade do áudio, do som, da imagem, tinha outro no controle mestre mandando o sinal para a região toda. 30 pessoas. Qual a lição que eu aprendi com isso? Não dá para ser vereador sem uma equipe por trás, sem ter o advogado para dar um toque para você não falar besteira lá no plenário. Sim. Esse aqui está o tempo inteiro com o jurídico do lado lá, dando assistência para não falar bobagem. A gente ainda assim fala, comete erros, né, pela palavra. Então esse suporte é legal, a vitória é de todos. Por isso que o bom mandato é aquele em que o vereador consegue fazer com que a cidade saia vitoriosa. Esse é o nosso desejo. Deixa eu completar um pouco. A Brant falou... Nós temos a assessora jurídica nossa, que é excelente, que é a Adriana, né? Uhum. Que ela também é pau para toda a obra. Está, né, sempre lá no plenário acompanhando. Essa assessoria jurídica começou com o doutor Leandro e depois passaram alguns advogados, que ajuda é essencial. Nossa. Mas o Abrantes falou algo importantíssimo. A nossa cara que está ali no final, né? Mas a equipe é fundamental, né? Nossa equipe ali fala em nome de Rui e de todos que devem estar ouvindo hoje. Sem eles a gente não faz nada, né? E foi muito bacana. Acabou a eleição domingo. Na semana posterior, a assessoria me chamou para uma reunião para a gente ver o que foi a eleição, onde foram os votos, eles que chamaram, a equipe que chamou. Então, a gente fica muito feliz, porque são pessoas que estão atentas, né, a tudo. E algo que eu sempre fiz, e é muito bacana, é muito importante, todas as decisões maiores, né, aquelas decisões que vai atingir mais pessoas, uma mudança de caminho nossa, eu sempre chamei a assessoria e falei, o que vocês acham disso? E vão pontuando que a maioria pensava ali, era o que eu decidia. Então ajuda a não errar, né? Respondendo a essa pergunta, a gente erra. A gente está preparado? Não, necessariamente. Mas a gente vai se preparando com o passar dos dias. 1 mês e meio agora, daqui a pouco tem 1 ano de mandato. Tanto para ele, que também, mesmo depois de alguns mandatos, continua aprendendo. Se a gente se comprometer com a necessidade de aprender com o dia a dia, porque os seres humanos surpreendem a gente, trazem demandas que não é porque tem 10 mandatos já cumpridos que todas as demandas foram atendidas. Não, de jeito nenhum. A gente aprende, a gente aprende com o ser humano o tempo inteiro. Sempre tem uma novidade para aprender. Por isso que a gente está preparado 100%. Não, a gente está em processo de preparação. Mas viu, Abrantes, nós temos por norma, junto com o vereador, aquilo que puder fazer, nós fazemos. Aquilo que não puder, nós já chegamos para a pessoa e falamos, você vai me desculpar, mas isso não dá. Porque tem pessoas com cada pedido lá que você fala, isso aqui não dá, né? É. E eles confundem muito o vereador com a parte executiva. Porque tem coisas que o prefeito tem que fazer. O vereador não é prefeito. E eles confundem muito, né? Mas ele pode sugerir para que o prefeito faça. Pessoal, deixa eu só falar para vocês dois, principalmente. Tem um monte de pergunta, tá bom? Vocês sejamos objetivos. Vamos. Vocês não estão sendo objetivos. O pessoal está adorando, mas... para poder a gente conseguir todas as questões, uhum, né? Agora responder. Hora, só um pouquinho mais. Vamos embora. Vamos lá, Carlinhos. O Aécio César tem outra pergunta. A fé religiosa pode justificar decisões políticas que restringem os direitos de outros cidadãos? Entendi. É, sim, legal. Vou dar um exemplo, tá? Aborto. Aborto. Sim. Pode ou não pode fazer? Restringe aquilo que o cidadão às vezes espera. Há países que autorizaram a prática do aborto. O Brasil não tem essa autorização. É, o Brasil também não autoriza a eutanásia. Mas há países, a Espanha também não. Mas há países que permitem. A Holanda permite. Tem gente que vai morrer na Holanda. Aconteceu com o nosso acadêmico Antônio Cícero, que com uma doença grave decidiu ir para lá para poder cometer eutanásia, que o Brasil não permitia. Restringe. Sim, quantas vezes eu vi não do meu pai, uma coisa que eu achava que eu tinha direito. Na verdade, era inexperiência. Meu pai um dia falou assim, não, você não vai parar com esse curso que você está fazendo. Pai, mas eu quero parar, adolescente. Violão. Tinha umas matérias chatas no conservatório, eu queria parar. Aí ele falou assim, meu filho, eu tenho 30 anos mais que você. Eu te peço um voto de confiança. Termina. Daqui a 10 anos a gente volta a falar sobre isso. Então são coisas assim que tem. Então, não é porque é questão da fé. Eu acredito na vida. Eu não sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. E ao me posicionar a favor da vida, eu voto contra. Naturalmente. Entendeu? É assim que o espírita precisa se colocar, é assim que o religioso político precisa se apresentar. Legal. O Aécio César tem outra pergunta. Segue o relator? Segue o relator. Tá bom. A política deve ceder às pressões religiosas ou a religião deve se submeter às demandas não democráticas da sociedade? Mais ou menos parecido com essa que foi respondida agora, né? Esse caminho. Política não deve ceder às pressões religiosas. Sim, não. Não deve. Política tem que ter sua linguagem. Não tem que ceder a nada. Senão vem um bando de fanáticos aí só porque tem uma bancada religiosa. Não, não tem que ceder, não. A gente vê tem o contrário, né? No dia a dia, não só na nossa esfera municipal, mas o Abrantes falou, não tem que ceder. Mas dia a dia da política é diferente. É. Simplificando tudo isso, Abrantes e Fernando, a nossa doutrina pede moral e ética. Você estando dentro da moral e dentro da ética, você está cumprindo os preceitos religiosos que a doutrina espírita nos ensina. E nos dá exemplo, né? Não só na política, né? É o dia a dia. É o exemplo que você deixa para os seus filhos, para a sua comunidade. Agora vem outra coisa também. A política partidária nos surpreende muitas vezes com as questões de maioria, de minoria ou coisa parecida. Apareceu recentemente lá na Câmara uma moção de aplauso uma determinada pessoa que tem um impacto hoje mundial. Eu não quero nem falar o nome, para a gente não mudar o padrão vibratório aqui do programa. Mas vamos aplaudir fulano de tal, que é o ápice da extrema-direita mundial. Eu votei contra. Eu não posso admitir um aplauso desse. Mas a Câmara, na sua maioria, aplaudiu. Aí o que aparece para a imprensa? Câmara Municipal de São José dos Campos aplaude fulano de tal. Eu não. Então tem essa questão. Meu voto foi contra. Esse aqui também votou contra. A gente foi voto vencido. Como é que fica isso, Petit? Com a sua experiência. Nós votamos contra. E foi bem bacana que um pouquinho antes da votação, eu falei, você vai votar favorável isso? Aí o Carlos Abrantes falou, eu não, claro que não. De jeito nenhum. Mas é o que você falou. A gente está se alinhando, entendeu? Quem só olha a matéria, a chamada, né? Fala, pô, a Câmara provou. Mas aí um dia se vier falar com a gente, fala, não, nós não votamos, não. Não compactuamos com essa, com essa moção. É. Ou seja, os inocentes sempre pagam pelos pecadores. Não, mas isso aí é aquele negócio que a gente fala, que nós falamos esses dias. Quando a rádio foi vendida, que a gente estava, que mandaram a gente embora, nós morremos de rir. Pô, mandaram a gente embora porque nós somos espírita? Viva! Graças a Deus. Foi por causa disso? Foi. Então tá bom demais, não tem problema. Vamos fazer a nossa. Saímos tranquilo. Quantas vezes Paulo foi apedrejado na rua e não abandonou seus princípios? Daí o que é bacana, Abranches, é que era o segundo programa da, que carregava a rádio em audiência. Em audiência. Paciência. É o chute no tiro no pé? Não, paciência. Foi? Mas o ser humano é assim mesmo, a gente não sabe se a gente faria diferente se fosse, se tivesse do outro só lado. Só por isso daí você percebe duas leituras. Uhum. Uma financeira, que não foi feita, uhum, e uma ideológico-doutrinária, que foi feita. Uhum. Tchau. Uhum. Se fizesse, se fosse um pouco mais democrático e mais maduro, faria as duas leituras e permaneceria com o programa na rádio. Mas não foi feito. E justamente isso que você está falando foi a conclusão depois de algum tempo, que foi devolvida à rádio porque não conseguiram bancar o que eles mesmos estragaram. Pronto. Por isso, Carlos Falcato tem a pergunta. Como espíritas, como vocês, Carlos e Fernando, veem os discursos violentos de políticos nas câmaras de vereadores, deputados, etc., que acabam terminando em encrencas, inclusive com agressões físicas? Não, é muito triste, né? Porque a gente fala aqui do equilíbrio, mas o amor entre as pessoas é que prevalece, né? Não adianta você ser extremo de um lado, extremo de outro, e ir para a agressividade, né? Você pode ser construtivo mesmo sendo extremista, mas como falam muito, né? O extremista, às vezes, ele perde a razão e não tem algo construtivo para falar. Independente, né? Independente do lado do extremismo, né? A gente não fala só de um lado. Você tem que ter o equilíbrio. E onde você busca equilíbrio? Ouvindo a maioria, ouvindo a população, né? Ouvindo o pedido da população. Muitos pedidos chegam, né? Como o Carlos Abrantes comentou de um, né? É fictício. Mas essa é a realidade. Mas você tem que buscar, né? Às vezes você fala, tá com a maioria? Não, opa, não. Então esse assunto a gente não tem como dar prosseguimento. E o Rui falou muito bem. O importante é quem procure a gente tem um final. Às vezes é sim, né? E a gente fica muito feliz de conseguir resolver. E às vezes é não. Lembrando, né? O vereador ele faz leis e fiscaliza o executivo. Mas no dia a dia, as pessoas nos procuram para todos os assuntos que vocês possam imaginar. E graças a Deus a gente consegue dar seguimento, porque é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Então quando a gente vê agressividade, é muito ruim, porque vai, eu e a Branche, a gente brigar por uma discussão. Tem que lembrar que tem o ser humano, né? Tem que lembrar que tem amizade, o dia a dia, a conversa. Então você tem que ser equilibrado para que isso também não ocorra de você maltratar uma pessoa por causa de ideias. Acho que tem outros caminhos a serem seguidos. Legal. A Márcia Ramos tem uma pergunta que eu não sei se vocês já responderam. Petite, já há alguns anos na Câmara e Abranches iniciando agora, o que consideram mais difícil lidar em relação às opiniões divergentes? É um pouco disso que a gente já falou, né? Quando você vê o extremista, né? E aí o Abranches falou, né, de uma moção colocada, é algo que não é um assunto municipal, não vai fazer diferença nenhuma para a cidade. E aí a pessoa coloca, o político que coloca, ele quer aparecer para o público que defende as ideias dele, as ações. Na linguagem atual, ele vai fazer um corte de um vídeo de um minuto para jogar para os eleitores dele apreciar. Pô, o cara tá trabalhando. E muitas vezes também, nesse corte, nesse vídeo, ele fala de quem não votou. Né? Para vir o ataque às pessoas que não votaram. Então vem naquele lugar que hoje é muito rápido, as pessoas não preparadas, as que preparam os vídeos, e às vezes as pessoas querem ver esse massacre, falam, fulano não votou. A gente teve muitas vezes isso, de algumas votações que a gente fala não compactuar, e aí o político pega, eu fiz isso e fulano não votou, e aí chega na sua rede social alguém cobrando que você não votou naquilo, e aí é o que já a gente vê o que acontece, né? Tentar massacrar, crescer falando mal dos outros, prejudicando os outros, ao invés de construir, estudar e trabalhar, né? Aí... Eu nunca tinha ouvido a palavra hater, que é o cara que ataca gratuitamente, com violência, com grosseria, pelas palavras nas redes sociais. Até porque antigamente não tinha rede social, então a gente mais escutava. Então o que é que eles fazem? Outro dia eu fiz uma moção de aplauso também a um determinado tema e o pessoal que não concorda começou a me bater. E começou a falar. E aí eu fui responder. Preparei uma resposta bonita, filosófica, rapaz. Usei todo o meu conhecimento de filosofia, que não é tão grande coisa assim, mas estudei muito para poder saber o que responder. Na hora que eu fui mandar, eles tinham me bloqueado. Só queriam acusar e não receber a resposta. O nome disso é hater. O que eu fiz? Fui lá na pessoa, peguei, bloqueei a pessoa, ela nunca mais vai me mandar nada, e apaguei a mensagem dela, porque o que ela queria era semear discórdia no meu terreno, de reflexões que os comentários trazem. Hater, a gente tem que lidar assim, bloqueia e apaga, porque eu não vou permitir a disseminação do mal na minha página, porque se ele quer conversar, a democracia é isso, vou conversar com quem não tem a mesma opinião que eu, com respeito, conforme ele citou. A ferramenta para isso é a assertividade. Como é que eu sou assertivo? Eu sou assertivo quando eu respondo de maneira direta, precisa, vigorosa, aquilo que o outro tem que escutar, sem perder a pessoa, porque é difícil lidar com a humildade que o outro não tem, o melindre que o outro não tem. Quantas vezes no movimento espírita a gente tem que falar alguma coisa para o irmão, para o companheiro de jornada, e a pessoa não aceita. Então tem ferramentas, tem maneiras de você dizer que você não perde a pessoa, mas eu tenho que ser direto, eu tenho que ser preciso. Essa precisão depende da delicadeza do trato, do uso da palavra. A gente não pode sucumbir a isso porque as pessoas não querem nos ouvir. Então eu pego e elimino. Não vou ter encrenca, não. Na política é isso. Na doutrina é melindre. Melindre. Tem uma última pergunta aqui do Daniel de Mello, porque você vai embora às 10. Vou ficar mais um pouquinho aí para a gente poder ir conversando. Mas se passar de 4 da tarde, eu tenho que ir embora. O Daniel de Mello pergunta: excelente o político ser acessível. Podem divulgar seus meios de contato para que a população joseense possa cobrar as ações necessárias? Claro, é só ligar na câmara. Porque se eu passar o meu celular direto, eu não durmo. É de madrugada o pessoal ligando. Por quê? Porque a necessidade... Jesus fala isso. Pobres, sempre os tereis, mas a mim nem sempre. Ele fala, essa é uma questão importante também. Eu ainda não tenho o celular da câmara. Quando tiver, vou colocar na minha página. Para as pessoas poderem fazer o contato. Esse número não tem. O particular, é preciso reservar a vida privada para que a gente possa ter um certo, uma certa restrição dedicada à família, para cuidar das questões particulares que não se perdem. Mas há canais de comunicação, é só ir na Câmara Municipal, camarasjc.gov.br, e lá tem a página de todos os vereadores. Clicando em cima do vereador, a página vira e aparecem todos os contatos. O e-mail pessoal do vereador e o telefone do gabinete. Tá tudo lá para poder ser acessado a hora que for necessário. Pode mas procurar. O Abrantes falou uma coisa correta. Eu tinha acabado de falar que meu celular eu disponibilizo, mas também com equilíbrio, né? Tem um certo horário que você não vê mais. Se a pessoa precisa, se é uma urgência de saúde, a pessoa liga. E aí você vai equilibrando. Mas hoje em dia, pô, é muito fácil achar um vereador, né? Porque o Instagram, muitas pessoas, muitos contatos iniciais que a gente acaba ajudando, a pessoa manda lá uma mensagem, a gente vê, às vezes demora um pouco, mas vê, responde, assessoria, né, que conversa a primeira vez com a pessoa. Hoje, no nosso caso, a gente tem a farmácia comunitária, muitas pessoas vão até a farmácia e falam, ah, eu queria te encontrar aqui mesmo, e começa a fazer o pedido ali. Né, eu frequento a feira de sexta-feira da Vila Diana, muitas pessoas também, quando encontram, eu vim justamente para falar com você. Então, hoje é muito mais fácil, é difícil, eu acho que às vezes tem político que não responde, a gente ouve um pouco falar isso, mas o dia a dia é muito mais fácil nos encontrar, e a gente gosta disso, porque é daí que você mostra que o trabalho vai funcionando, você ajuda as pessoas, né? Tem muitos pedidos. O Dinho entrou aqui e falou, né, que está dizendo que a Deborá Costa trabalhou com Carlos Abranche em sua passagem pela Vanguarda. Querida Deborá Costa. Deborá Costa, saudosa Deborá Costa, que muito jovem acabou falecendo de câncer. Uma pessoa querida demais, inteligente, agradável. O que ele é dela? Pai. Pai? Pai? Nossa. Pai. Grande abraço pro paizão da Deborá. Não é Débora, é Deborá. Terminava com Deborá. H, a letra Deborá. Dela lá. Uma querida. Odinho e Fia. E a Fia, que é uma esposa dele. Ah, que legal. Nós tivemos da Deborá. Ontem nós estávamos juntos lá em Ribeirão Pires, no trabalho de cura lá. Odinho é antigão e a Fia na doutrina também. Nossa, né? Maravilha. O Luiz Carlos lá de Aracaju, o Luiz Henrique de Aracaju, está dizendo para pedir para os entrevistados adotarem adotarem para vocês, que eu já sei que vocês adotam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ah, sim. Luiz, às vezes você não conhece o Abrantes porque você é de Aracaju, mas falar de livro com ele é meio covardia, viu? Porque aí ele sabe tudo quanto é livro que você pode imaginar. Eu tenho certeza que o Fernando mesmo, algumas vezes, até quando nós fomos para fundar lá os políticos né, os políticos espíritos, falei, Fernando, estuda a vida de Bezerra de Menezes, estuda, eu pego o Brasil, coração do mundo, parte do evangelho, que esse pessoal vai começar a falar sobre isso lá com você e pronto, você não pode ficar para trás, não. É bom ter, né, professores, né? É, rapaz. Ó. Tem uns livros que são chaves, né? É, estudar Freitas Nobre, por exemplo, né? Um exemplo fantástico que, poxa vida, é, o Freitas Nobres tem um livro que tá esgotado, que é a resposta que, é, o livro em cima da resposta que Bezerra de Menezes deu para o irmão dele quando se converteu à doutrina espírita. O livro esgotou e o pessoal vive correndo pra caramba atrás desse livro. O Rodrigo que vive fuçando o livro. O Rodrigo é maluco, né? Ele fica atrás das coisas. Lá em Uberaba tem um livro do Dr. Inácio Ferreira que, quando ele estava vivo, que escreveu, não achava o livro. Ele foi numa biblioteca, lá achou o livro e foi no shopping tirar xerox do livro inteirinho. Eu falei pra ele que... Não pode. Eu falei pra ele que tem um livro chamado... Não, precisou prometer pra pessoa assinar lá um documento que não ia fazer nada de errado com o negócio. Não, é pra mim mesmo, não existe mais o livro, pelo amor de Deus, esse livro também. Eu falei para o Rodrigo, você precisa ler o livro O Apóstolo, de Solainash. Ele procurou, não achou aqui no Brasil, ele pegou dos Estados Unidos, ele baixou o livro O Apóstolo, que é de Solainash, que fala sobre Paulo de Tarso, né? Então, eu falei, pô, cara, mas você... Pedia para o Rui na biblioteca do Rui, como emprestava. O Helênio da Silva está colocando, é lá de Rio de Fora também. É, ele está falando para ele, eu vejo o programa todos os domingos, mas o de hoje foi um dos melhores de todos os tempos. Também ele fala isso todos os programas também. É, viu? Tá bom. Brincadeira. Até domingo que vem. Tá valendo. Com certeza. Vamos direto para o momento de Gavalho? No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Moura Pátria. Tem se tornado comum utilizar a bandeira nacional em momentos de comoção, de torcida por jogos mundiais ou lutas partidárias. Faz-se então do símbolo da pátria um verdadeiro escudo, chegando-se inclusive a enrolá-la no próprio corpo à guisa de vestimenta. Agitam-se o verde e o amarelo em dias de euforia ou de profunda tristeza. Apesar de tais manifestações explosivas, o que se verifica no dia a dia é um grande desamor ao solo pátrio. Não é raro se ouvir afirmações pejorativas sobre o país e as palavras subdesenvolvido, terra de ignorantes e país de terceiro mundo surgem abundantes. Faz-se referências aos problemas do país, comparando-o com o velho mundo e sua cultura. Preciso é que não esqueçamos de que o Brasil é ainda um adolescente com pouco mais de 500 anos. O velho mundo conta com milênios de experiência. Natural que o adolescente, pela própria fase de autoafirmação, apresente turbulências e desacertos. O de que carecemos é assumir verdadeira postura patriótica, que não significa simplesmente encher a boca e falar "Sou brasileiro". Quando o país se encontre às vésperas de disputar campeonatos internacionais ou se destaca em algum outro campo. Importante que tomemos consciência de que o país melhor somente se construirá a partir das consciências individuais esclarecidas e operantes. Não podemos almejar que a corrupção desapareça do meio público se em nosso lar, no relacionamento interpessoal, agimos como corruptos. Quem pode, em sã consciência, afirmar que trabalha pelo bem da comunidade brasileira? Que temos feito para melhorar o padrão cultural do povo? Temos nos empenhado em alfabetizar um adulto? Temos nos oferecido para apadrinhar uma criança, permitindo-lhe o livre acesso à escola que a instrua? Temos nos oferecido como voluntários para aprimorar o padrão de urbanismo em nosso bairro? Colocamos o lixo bem acondicionado em sacos para evitar a exalação do mau cheiro, tanto quanto facilitado a tarefa dos nossos conterrâneos lixeiros? Temos respeitado as leis ou ainda somos discípulos da doutrina do jeitinho brasileiro? país é sempre o retrato dos que o compõem. Feliz ou infeliz, nobre ou vil, é a soma dos indivíduos que nele se nutrem. Honrados com a chance de habitar um país tropical, coração do mundo e pátria do Evangelho, cabe-nos o dever inadiável de realizar o melhor, por mínima parcela de gratidão que seja. Quando assim procedermos, teremos aprendido a lição do amor à pátria, à terra em que renascemos ou que nos adotou. Nesse dia, sem medo, nos será permitido cantar com o compositor popular. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Você sabia que pelo processo da reencarnação, habitamos países diferentes em vidas diversas? Isto nos dá a nota da fraternidade que deve reger as relações entre os povos. Também a da gratidão para cada rincão que nos recebe, proporcionando-nos a possibilidade de renascimento, que, em síntese, é sinônimo de progresso. São 10 horas e 17, esse é o momento Gigavale. Abranches e Fernando, o que é que vocês podem comentar sobre essa mensagem Amor à Pátria? É, me permita falar alguma coisa. Sim. Aqui, que a gente vai interagindo aqui. Primeiro quero agradecer, deixar um grande abraço para a Silvia e para o Carlos, os Giga, proprietários da Gigavale, pessoas queridas demais e que têm uma sensibilidade muito grande olhando para o futuro. Na Gigavale eles empregam jovens e dão chance para esses jovens aprendizes, dão chance deles aprenderem e crescerem dentro da empresa. Eu conheço a Gigavale, conheço o trabalho dos dois e eles têm uma equipe lá de ouro, viu? Grande abraço para vocês. Vou mandar um abraço para a Silvia, que é ouvinte assídua do nosso programa, e também para a Maria Eduarda e para o Carlos, né? Maria Eduarda é a filha e o Carlos é o marido da Silvia. Aliás, tem até uma história muito interessante, que a Maria Eduarda, muito novinha, resolveu fazer: eu quero morar fora, eu quero ir para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, chegou lá, entrou numa escola lá e foi fazer prova de língua portuguesa, língua inglesa, e tirou o primeiro lugar. O professor passou o sabão na turma. Por quê? Como é que pode uma brasileira falar inglês melhor do que vocês? Resultado, ela ganhou bolsa da escola. Não, pelo talento. Parabéns, Maria. Não, e o interessante é que ela veio pedir um socorro para mim, porque ela precisava fazer um trabalho para a faculdade lá de Nova York, para ela entrar na faculdade, sobre a Guerra Fria. E nós fizemos um estudo e ela veio lá na Câmara, anotou tudo aquilo e passou com a nota 10. É uma inteligência impressionante. É, estive com ela recentemente na Construvale. Construvale. Um evento em que estava lá a Gigavale num guichê muito bacana, lá num local muito bacana. Olha, eu relembro Emmanuel aqui no livro Fonte Viva. Emmanuel, querido instrutor espiritual, a quem eu me afeiçoei desde o primeiro momento, os primeiros momentos de estudo da doutrina espírita. Emmanuel fala no livro Fonte Viva que o planeta é formado por inúmeros países. O país é formado por milhares de cidades. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Cada município é formado por uma diversidade de lares e cada lar é resultado do somatório de corações. Cada coração tem o compromisso de acender uma luz dentro de si, estimulado pelo exemplo do pai, pelo exemplo da mãe. As crianças têm que ter uma referência. Se nós tivermos esse alinhamento, vai ser espontâneo. O exemplo torna espontânea a fixação nos valores nobres do crescimento, inclusive do patriotismo. Ser patriota é ser coerente, muito mais do que levantar bandeiras divisionistas, bandeiras que fragmentam as impressões e que excluem pessoas. Sim. O espírita é essencialmente democrático, respeitador das divergências, incorpora aqueles que são eliminados. Se Jesus viesse hoje ao Brasil, ele ia ser encontrado na Cracolândia e não dentro do Vaticano. não dentro do centro espírita. Ele ia ser encontrado trabalhando, servindo a quem está sofrendo, porque são esses hoje os excluídos, são esses hoje os abandonados. Ele ia ser encontrado nesses locais, e a gente tinha que estar junto para prestar o serviço. Então a coerência é o nosso grande desafio, a congruência é o nosso grande desafio. Se a gente, e a gente só vai alcançá-lo, essa, só vai alcançar esse resultado da nossa conduta, se nós tivermos consciência do que nós temos que fazer e colocarmos em prática dentro de todos os recursos que a gente tem, com os limites que são impostos pelas nossas imperfeições. Vamos trabalhar. Vai gerar crítica? Vai. Ele vai ser criticado, eu, você, mas não podemos desistir por causa disso. Perfeito, né? É o exemplo que a gente segue. E nisso é o exemplo de casa, né? O que seus pais ensinam, o que a gente ensina para os nossos filhos. E também vai multiplicando, né? Um complemento na escola. Muitos acham que a escola é para educar. Educar são os pais, né? Uhum. Mas a escola é um complemento. Eu tenho um exemplo em casa que eu falava para o meu filho, hoje o Renato tem 10 anos, ele ia escovar o dente e falou, fecha a torneira, né? Enquanto estava... Aí um dia ele fechou, eu fiquei tudo feliz, né? Oh, parabéns, hein? Quem te ensinou? A professora. Não foi o pai, foi a professora. Mas é o complemento de ensinar o correto, o pai, né? Forma e a escola informa. Mas às vezes a escola é... Completa. Mas eu falo também, né? Uma vez eu mostrava uns rocks pro Renato, para ele ouvir. Aí um dia ele chegou, pai, põe Queen aí para ouvir. Ô, oh, beleza, parabéns. Aí a professora colocou na escola, eu vou dar uma lista de música para a professora. Mas é esse conceito de você educar, fazer a diferença no dia a dia. E é muito bacana. Eu vi dois textos há pouco, assim, durante essa semana, da pessoa falar que todo mundo tem que ser um super-herói, né? Um super-herói no dia a dia, quando você se prepara para ajudar uma pessoa, fazer a diferença. Aí no texto fala, você coloca o seu lixo, separa o lixo adequadamente, né? A gente ensina isso para as crianças desde cedo, para você também fazer, dar o exemplo e ver a multiplicação desse dia a dia perfeito, né? A gente vê, né? Uma vez eu vi uma matéria na Coreia do Sul, a pessoa põe o lixo, tem que escrever o nome, né? Tem um nomezinho ali no lixo, que é o seu lixo, para saber se está correto. Então, o brasileiro ainda tem essas liberdades de ter a consciência de que ele está fazendo correto, né? Outro dia eu estive no Celebreiros, com esse trabalho social, e tive a oportunidade de falar um pouquinho dessa educação, do meio ambiente. Ficou uma palestra muito bacana, que os jovens, alguns jovens, né? Eles dizem, eu faço isso. E aí parece que tudo que você faz, você é uma gota no oceano. E é, realmente, né? Você tem que fazer aquilo lá e multiplicando para a sociedade. Mas é importantíssimo você ter a consciência que você tem que fazer para o seu país ser um país diferente, né? Não adianta só torcer no futebol, torcer em alguma competição, Olimpíada, torcer, ficar feliz com a indicação ao Oscar, tudo isso é bacana. Mas o dia a dia de você mostrar uma diferença na modificação da sua sociedade, e principalmente para sua família, né? Que vai ser o multiplicador de tudo que você faz, é essencial. Aí você mostra o amor ao país. Pode encerrar o momento de Gavale, Pedro? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 25 minutos. E estamos encerrando o programa, né? É um sorteio, né? Cadê o roteador aí do sorteio? Isso para não ter marmelada, né? Pinheiro tá fazendo sorteio aí? Eu tô procurando aqui, fui pego de surpresa, peraí. Enquanto ele procura, lá eu falo do Pinheiro, esse cara que tá aí no vídeo que você tá vendo. O Pinheiro, sem eu saber que ele era espírita, ele me recebeu no banco do... Na verdade, ele não me recebeu. Quem me recebeu foi uma moça lá. Qual o nome da moça? Aquela... Cris? Gerente que estava lá. Acho que foi a Cris ou a Salete. Ela estava sentada assim do seu lado, que tinha um vão entre ela e você e outros. Sim. Ela me recebeu para abrir minha conta. Todo candidato tem que abrir 3 contas, né? De campanha. De campanha. Para receber valores pessoais, receber valor de fundo eleitoral, fundo partidário. Tem que ficar tudo muito bem explicado. E chegou uma hora lá que travou o negócio. Quem que me salvou? Uhum. Piero. Mostra sua cara aí, Piero. Mostra você. Esse cara que tá aí, ó, o Piero, gerente do Banco do Brasil, me recebeu, explicou como é que a coisa precisava e o carinho, assim, mútuo, anônimo, que nem, não sabia que ele era espírita, né? Não, ele trabalha com a gente no Paulo de Tarso. Há quantos anos, Piero? 208. Mais de 10 anos, acho. Mais de 10 anos trabalha com a gente. O Piero falou em off lá que todo mundo que abriu conta com ele, venceu a eleição. Os 21 que abriu. Ele tem quase metade da Câmara, Bruno. Então, assim, gente, próxima eleição que a gente vê. Passa lá na agência, que já é um, digamos aí, um bom meio presságio. Caminho. É, exatamente, para poder ser eleito, né? Achou aí, Pia? Não achei, peraí, cadê? A gente tá enrolando para você achar. É. Ana Guércio. Ana Guércio, bom dia, Ana, minha amigona. Mandou um abraço, dizendo que ela é mãe da... Da Isa? Da Isabelle. Isso. E que dia 12 é aniversário da irmã Yolanda. Nossa, Yolanda, Dona Aurora, grande família, família amiga nossa lá. A gente sempre está em contato. Eu avisei agora há pouco a Ana que eu estava no programa, né? Em uma conversa que ela já ficou atenta. Um beijão, Ana, aí. Deixa um beijo a todos. Legal. Bem, acho que vamos passar pela dica, então. Quem é o Bernardo mesmo? Não deu? Não vai sair o sorteio? Não, já saiu. Pode anunciar. Pode. Vamos lá, gente. Então, esse aí realmente foi custoso, hein? Então, foi o Bernardo, tá? Que foi sorteado. Bernardo, então, se puder fazer contato com a gente, ou se já. Não, Bernardo, né? Bernardo é filho do Tião. Ah, então fechou. Então, aí, já não pode falar que é marmelada. Já leva. O Bernardo acompanha a gente sempre aqui, um grande fã do programa, merecido. É amigo do Carlos também, um abraço. Legal. Fechou. Uhum. Então tá bom, gente, vamos lá. O que tem que mostrar aí? Vamos pegar a dica primeiro para depois mostrar. Tem a inteligência artificial hoje? Não, tem a pergunta do Ari. Ah, é. Pergunta então do Ari. Então vamos fazer essa pergunta. Eu não tenho ela aqui. A gente fazer rapidamente, o Ari, ele mandou, acho que mandou no grupo e acabou perdida lá, mas eu vou ler aqui, que eu achei bem interessante, inclusive faço das palavras dele as minhas, né? Ele pergunta aqui, bom dia, querida família vivenciana, bom dia, queridos Petit e Abranches, por quem temos muito respeito, é a pergunta. Recentemente vimos a aproximação de parte do meio espírita se aproximar da extrema direita, cujos valores muitas vezes vão frontalmente contra os princípios verdadeiramente cristãos e por vezes flagrantemente contra a democracia. O que os irmãos, como políticos espíritas, pensam sobre a aproximação? Fiquem com Deus. Abraços, Ari Rangel. Bom, bom dia, Ari. Obrigado pela pergunta, Ari. Grande amigo aqui do. Ele que deu o nome de Vivencianos para aqueles que nos acompanham, né? Então, eu acho. A gente já falou isso, já falei em outros programas. É sempre complicado o extremismo para o espírita, né? Tanto de um lado como de outro, né? Aqui até citei na última participação, junto com o Marcos Papa, né? Vereador em Ribeirão Preto. Se você for falar do extremista de direito que é a favor à arma, fica estranho pro espírita acompanhar. Se você for falar também da parte esquerda que fala do aborto, né? Livremente, também é difícil acompanhar. Aqui a gente só pega dois tópicos, né? Mas se você não encontrar o equilíbrio. E na política é essencial, e a gente sente, o Abranches nesse um mês e meio já sentiu que o que poderia, o que, que é e o que, que vai ser, né? Nesses assuntos de extremos que querem aparecer só para o público deles, e aí você perde todo um conceito, um contexto de como tem que ser o dia a dia, o respeito às pessoas. E o extremismo, às vezes, quando. Ontem eu estava com um grande amigo, né? E fomos falar de extremismo, né? E às vezes a crítica é o que conta. Só tem a crítica. e às vezes não é uma crítica construtiva, às vezes só fala uma característica daquela pessoa, o que já eleva os ânimos e já, aquela pessoa já não presta. O Carlos Abranches falou aqui também de haters que entram, comentam, quando você vai responder, porque você tem conteúdo para responder, uhum. aí não tem conversa. O que vale para ele é o ataque, porque o ataque o grupo dele vai acompanhar, vai começar a falar mal daquela pessoa que foi atacada, e não tem uma conversa explorada. Então, eu acho que é complicado para os dois lados, o extremismo. E o equilíbrio sempre é a tônica do dia a dia familiar, dentro de um centro espírita, dentro da profissão que você segue. Esse é o equilíbrio de construir, trabalhando e discutindo, né? A discussão é válida, não precisa ser briga, mas a discussão é válida. Quando você vai conversar com um extremista, independente do posicionamento para um lado ou para o outro, é difícil ter uma discussão com conceitos, com palavras, com conteúdo. Né? É sempre uma crítica e um ataque. Isso faz crescer o ódio, né? E a gente tenta sempre batalhar o amor, o respeito. Jesus veio e ensinou a gente que tem que atender bem o próximo e amar. Se você for para uma crítica, você já não está fazendo nenhum nem outro. Já percebemos que, por causa do extremismo, o mundo passou pela experiência de duas guerras mundiais, a convivência dura com o nazismo na Alemanha, que tentou controlar o mundo inteiro, com o fascismo na Itália, que tentou se somar ao nazismo. Tudo são expressões práticas e reais de uma extrema direita que tem tentado impingir determinados conceitos. E como a gente já citou aqui, cada vez é maior a quantidade de pessoas ignorantes. Há um livro que fala sobre a imbecilização que o excesso de tela traz para a geração que está subindo, convivendo com isso daqui. Pensamentos extremamente precários de gente que tem comportamento de manada. Eles elegem seus líderes, os líderes vêm, mandam um recado e todo mundo começa a falar acima daquele recado a partir da posição do líder. E aí essas pessoas não sabem nada, não têm argumento nenhum, mas elas odeiam. E elas batem em quem pensa diferente. Se você puxa para uma conversa, ela não tem argumento, não tem repertório, não tem lastro, não tem nada. Mas elas batem duro em cima da pessoa. E isso é cruel, porque é isso que sustenta o pensamento extremista. E isso no mundo inteiro. Por isso que estudar é uma regra do espírita consciente. Ler é uma regra do espírito consciente. Praticar é uma regra básica da caridade. Fora da caridade não há salvação, conforme a gente apregoa. E para que isso não vire clichê, não vire chavão, isso tem que se transformar em prática no nosso dia a dia. É a ferramenta mais poderosa que o espírita consciente tem para romper esses elos macabros com o extremismo, o pensamento de extrema, tanto de um lado quanto do outro. Nós não temos compromisso nenhum com isso, e se aparecer na bancada, se aparecer no plenário, a gente vai se colocar contrário a qualquer tipo de pensamento extremista, porque isso não tem afinidade nenhuma com o pensamento libertador que o Espiritismo nos propõe. Muito bacana. Piero, vamos para a dica dos dois aí? Uhum. Legal. Essa hora a gente pede para vocês dar uma dica aí de um livro, de um filme, de qualquer coisa que vocês quiserem, de vocês mesmos. Nossa, vamos lá. Eu até marquei dois aqui que eu estava lendo. Eu fui para uma leitura caseira, prestigiar um amigo, Carlos Tchaka, ex-vereador em São José dos Campos, né? Ele é historiador, escritor, e ele veio me presentear, não, né? Eu comprei para ajudar, não foi presente. Foi uma compra de um livro dele que é Dom Manuel Andrade, Bispo, Governador e Fazendeiro. Uhum. Né? A chegada dele de Portugal para cá, junto com o tio dele, que veio para cá ser um bispo no Brasil. E ali tem tudo, um pouco de história, o tempo de escravidão, falando como que foi crescendo, a briga da igreja com o governo. É interessante, porque é um aprendizado, né? E acabou vindo para São José e fala um pouco da briga entre São José e Jacareí. Também comecei a ler essa semana um livro chamado A Bailarina de Autzen. É assim que fala o campo de extermínio ali da Segunda Guerra? Auschwitz. Obrigado. De Adam Grant, falando a vida de Edith Eva Eger, que ela viveu na adolescência, ela foi separada da família e foi para o campo, depois sobreviveu, virou... Ela atende, é uma psiquiatra que atende os pacientes, e ali no livro ela começa contando um pouco da história dela na infância, desse período que depois da adolescência ela sai da família, uma infância um pouco triste, ela é a terceira filha de uma família, mas no livro ela vai contando os pontos alegres que ela tinha na infância mesmo, mostrando que dá para enfrentar os traumas. E eu queria falar de dois filmes tensos que eu assisti na Netflix, o Bagagem de Risco, que eu até falei para o Rui assistir, acho que ele assistiu com o Jason Bateman, que sempre fez filmes de humor. Nesse filme ele é um vilão, bem daqueles vilões assustadores. E assisti Tom Hanks em Capitão Phillips, também vale a pena, um grande filme, Tom Hanks, né? Até Tom Hanks, já não preciso falar que o filme é bom. Abranches, quem é que você pode sugerir para a gente? Qual dica que você dá para a gente? Já que você falou aí de um livro de história, você citou essas divergências entre São José e Jacareí. São inúmeros livros que marcaram minha vida, mas eu quero deixar aqui uma sugestão de um livro recente, publicado ano passado, pelo então prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Ele escreveu um livro sobre o candidato. Candidato ao quê? A qualquer... cargo, qualquer função, qualquer mandato, vereador, deputado, tudo. Quais são os... A ideia aí, tá vendo? Ó, você é espírita, quer se tornar político também? Vem fazer parte da bancada dos espíritas na Câmara de São José dos Campos. O Isaías lançou esse livro em que ele dá dicas de como que você pode fazer no passo a passo. Onde você vai construir o teu discurso para convencer o seu eleitor, o eleitor, de votar em você. E é bacana a gente entender, né, que é oratória. Eu aprendi isso no curso de comunicação. A oratória é a arte de você falar bem. Acho de você fazer uma palestra, 50 minutos, prender a atenção das pessoas. Mas o político lida muito mais com a retórica do que com a oratória. Aliás, é um somatório dos dois. A retórica é a arte de você convencer o seu interlocutor dos argumentos que você defende. Às vezes na oratória não tenho esse controle. Os dois juntos você consegue ter um projeto de sucesso. Isaías Santana, o candidato. Isaías, sempre que eu encontrava com ele, eu falei, quando você vai criar o seu curso de oratória? Porque o Isaías fala muito bem, né? Prefeito duas vezes, mandatos consecutivos em Jacareí. Ele falou, Petit, eu não vou lançar um curso de oratória, mas eu vou lançar um livro. Que é esse aí que o Carlos Abrantes falou. Legal. Piero, tem inteligência artificial hoje? O Rodrigo deixou alguma coisa? Não deixou nada. Poxa, se eu soubesse, eu mesmo tinha feito, mas... Porque esse negócio é bacana, né? Esse negócio. O treco que tá acontecendo aí não é nem inteligência nem artificial. Mas chama inteligência artificial, como diz o grande Nicoleles. Ele fala que não é inteligência, porque inteligência é uma prerrogativa de organismos. Organismos que geram, tem um cérebro que gera, que é movido por uma força espiritual. Então, a máquina não gera inteligência, né? E não é artificial, porque tem algoritmos, tem um monte de coisa que foi precisa uma ação de alguém inteligente, do homem. Precisa de alguém inteligente, né? Precisa da máquina por trás, assim como o corpo. Se não tiver um espírito, está morto. Se não tiver sentimento... Vamos encerrando, então, agradecendo a participação de todos. Abrantes, já que você não foi embora antes, você faz a prece de encerramento, por favor. Tá. Eu só... Posso não, contar? mas na hora que te der a palavra. Ah, tá bom, você. Eu ia contar uma historinha, tá, então. Tá. Não, você pode contar ainda. Na hora que eu passar. Tá bom. A gente vai se despedindo e deixa você por último. Aí você dá as suas conclusões finais, tá, e conta a historinha. Tá, lembrei. Tá bom, agora aí faz a prece. Falar aqui. Carlinhos. Tchau, né? Obrigado, Carlos Abranches. Obrigado, Petit. Oi? Tem macarronada com frango? Se você deixar falar. Isso, vamos lá. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Piero. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Barotto. Obrigado, família Vivenciana, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos hoje e recebemos o conhecimento do Abranches, que ingressa na política para trabalhar em companhia do Petit. Que seja sucesso, como estão desejando para você aqui. Que você seja esse sempre essa pessoa que traz no coração as verdades para auxiliar aqueles que precisam. Que bom. E o seu trabalho apareça para aqueles que precisam receber críticas, serem perseverantes no projeto. Amém. Família Veneciana, um ótimo domingo com o seu macarrão com frango, seu cardápio preferido. E que sejamos sempre em família, porque família é a base da sociedade. E que estejamos todos com paz, com harmonia, na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Sim, sim. Muito obrigado. Vamos então agradecendo pela participação de todos aí. Muito obrigado mesmo pelas perguntas. Desculpa aí algumas pessoas que nós nem falamos aqui, porque não deu tempo suficiente. Muito obrigado. Falamos demais. Então vamos encerrando aqui com o livro, né? Como sempre, Palavras de Luz, Francisco Canto Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 9 de fevereiro. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. O livre-arbítrio relativo nunca é abrogado em todos nós. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Emmanuel, capítulo 1, Necessidade do Esforço. Rui? Domingo que vem nós teremos aí o Edson Figueiredo defendendo o tema Aspectos do Novo Mundo. Você percebeu? É uma pergunta, né? Uhum. Então, o Edson estará conosco domingo que vem. O tema é muito instigante, porque tem muita gente que desperta o corpo físico para ir trabalhar, mas não acorda. Tem gente que passa a encarnação dormindo, não acessa determinadas percepções de ordem transcendental e desencarna sem saber o que vieram fazer. Sim. Então, você percebeu? É uma pergunta instigante, filosófica. Merece uma reflexão, viu? Legal. É, porque tem muitos que tá aqui, mas não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Piero? Bom, gente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Aprendendo mais um pouquinho. Eu gosto muito desse assunto sobre política, né? E quando junta com espiritismo, aí dá a química perfeita. Foi muito bom o programa, muito produtivo, muito bacana os debates, as perguntas. Realmente um programa foi bem diferenciado hoje, gostei bastante. E agradecer aí a oportunidade de estar aqui mais um dia, a participação de todos os ouvintes aí. É, vou falar aqui da enquete, deixa eu pegar aqui, ó, só um instantinho. Peraí. Ó, a enquete, cadê? Olha só um minuto, gente. Por que eu não tô achando aqui? Eu vou achar aqui na... Ó, aqui, ó. Bom, nós perguntamos aqui, ó. Ó, a enquete foi... você acredita que os princípios espíritas podem influenciar positivamente a política? 93% responderam que sim, 7% responderam que não, tá? Então, agradecer a participação de todos, nós vamos encerrar a enquete e aproveitar a oportunidade de pedir para todos compartilharem aí, né, não só o link do programa no YouTube, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, curtir, compartilhar aí com familiares e amigos para divulgar essa doutrina maravilhosa para o mundo todo, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade e um excelente domingo a todos. Petit, obrigado pela presença. Suas conclusões finais aí pra gente. Obrigado o convite. Foi um grande programa. Uma honra aqui, né? Fazer parte de uma bancada do Carlos Abrantes. Nunca pensei que ia acontecer isso, né? Um jornalista histórico aqui de São José dos Campos. E agora eu tenho dose tripla, né? Somos do mesmo partido, da federação, né? Corremos pelo mesmo ideal na eleição. E agora na mesma bancada, né? E bacana que a gente compactua de muitos pensamentos, né? Isso é importante, porque ajuda no dia a dia. E aqui foi um domingo para que a gente estreitasse ainda mais essa convivência que teremos na Câmara Municipal. E fico feliz, né, que ele aqui declarou o voto antes de ser candidato, um voto consciente. Obrigado e que a gente possa fazer muitas coisas juntos por São José dos Campos. Um ótimo domingo a todos. E não vou votar em você na próxima de novo, viu? Então, mas já fiquei feliz com o passado. Eu quero ser seu parceiro. Eu quero ser seu parceiro lá, para que votem em nós, para a gente poder continuar. O passado junto. Já conta bastante. Abrange suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Tá bom. Eu quero fazer referência aqui a uma pessoa muito interessante que apareceu surpreendentemente hoje aqui para mim. Então eu quero contar essa pequena experiência que vivi ao lado do Bernardo Varotto, filho do Tião Varotto, que está ali atrás acompanhando tudo, pilotando tudo. Eu estava um certo dia num shopping da cidade, tomando um café da tarde com a minha família, e eu percebi que eu estava sendo observado. Na realidade, o jornalista de televisão, ele precisa ter uma lateralidade muito apurada, porque às vezes eu estou conversando, entrevistando você, mas o assunto está aqui. Uhum. Eu peço licença a você e vou fazer aquela cobertura. Tá caindo um prédio, um acidente, uma briga, sei lá, eu vou lá mostrar aquilo que o povo quer ver. Muito embora a sua fala possa ser interessante, mas ela vai ter que aguardar um minuto. Eu peço licença e vou lá. E eu percebi por aqui que tinha uma pessoa olhando. E era um garoto lá dos seus 7, 8 anos de idade, circulando a minha mesa com a mão para trás assim, e olhava assim. Os garçons perceberam. E aí eu olhei para a mesa de que ele estava, estava a dona Antônia Varotto, a mãe do Bernardo, falando assim: Bernardo, vem para cá, vem para cá. E ele fazia assim, para ela. Aí eu falei: ih, vem coisa aí, né? Ele chegou, criou coragem e veio. Posso falar com você? Eu falei: pode. Assim, uma pergunta, você é quem eu acho que você é? Aí eu olhei assim e falei: não sei quem você acha que eu sou. Os garçons começaram a rir. Porque o menininho foi tão criativo, sabe, Tião? Ele chegou e falou assim: você é o moço da televisão. E eu falei assim: é mesmo. Você tem um papel, uma caneta aí? Naquela época, ó, né? Qual a idade do Bernardo hoje? 30? Pois é, imagina, lá pra trás. Ele, 33? 33, tá, ótimo. Idade do Cristo. O Bernardo pediu papel, caneta. Naquela época não se... pedir autógrafo, selfie. Eu não dou mais autógrafo. Eu não dou mais autógrafo. Ninguém pede. O pessoal quer tirar foto. E celular na mão já vem batendo foto. E aí o Bernardo pediu um papel, a caneta, eu peguei e falei: tá, e qual que é o seu nome? Ele falou assim: Bernardo. Eu comecei a escrever um autógrafo para ele. Para o Bernardo, e ele assim em cima de mim, assim. Aí ele falou: posso saber o que você está fazendo? Eu disse assim: claro, eu estou fazendo um autógrafo para você. Você pediu papel, caneta, tá aqui. Falei assim: mas quem disse que eu quero o seu autógrafo? Aí eu já gostei, porque ele fez diferente do resto. Todo mundo vem e pedia, né? Ele não. Falei: então, para que você pediu, cara? Aí quando eu olhei para a mesa assim, a Varotto já tinha sumido. Estava debaixo da mesa envergonhada. Aí o Bernardo assim: eu pedi esse papel e a caneta porque eu quero te dar um autógrafo. Menininho de 7 anos. Eu falei assim: não me diga, rapaz, então tá aqui. Aí ele pegou, começou a escrever: como é que é o seu nome mesmo? Ele falando. Pois é, porque na televisão todo mundo confunde os nomes, né? Uma vez eu estava na padaria e um cara chegou e falou assim: rapaz, eu adoro você, você é demais, televisão, Rede Globo, tudo, me dá um autógrafo aí, ô Rogério Corrêa. E eu peguei e escrevi: um abraço do Rogério Corrêa. Vai que eu falo que sou eu, ele fica decepcionado. Cheguei na TV e falei: Rogério, eu dei um autógrafo com o seu nome, cara. Ele falou assim para mim: eu vivo dando com o seu. As pessoas veem a cara, mas não sabem o nome. Imagina. E o Bernardo escreveu: um abraço para o Carlos Abrantes, um abraço do Bernardo. E eu peguei, dobrei, guardei, falei: isso aqui nunca mais vai ser esquecido. Aí ele falou assim, aí eu falei: agora você vai me dizer por que, que você quis me dar um autógrafo. Aí ele falou assim: porque é o seguinte, um dia eu vou fazer muito sucesso na minha vida e você já vai ter meu autógrafo, cara. Então não vai precisar pedir. Aí eu abracei ele com força e falei assim: olha, Bernardo, pode ter certeza que esse dia para mim já chegou. Para mim você já é um grande sucesso. Ele só... por você ser quem você é. Aí eu abracei e ele, fiquei muito emocionado com isso. Sinal de que nós podemos fazer sucesso se a gente fizer uma boa escolha. Nós podemos fazer um grande sucesso na vida se a gente fizer uma criança feliz. Se a gente puder dar ouvidos a um idoso que ninguém mais escuta. Se a gente puder fazer a redenção de uma condição desfavorável de uma comunidade social. É o que nós pretendemos fazer. Então, para mim, eu estou feliz aqui porque eu sei que eu estou convivendo com pessoas de sucesso para mim. Vocês são pessoas de sucesso para mim, realizando com os recursos que têm com a qualidade que já adquiriram ao longo da vida, bem feito o trabalho que estão realizando. Obrigado. O Bernardo só tem um defeito. Ah. É palmeirense fanático. Ah, pronto. Um dia ele vai ver o time dele ser campeão mundial. Vamos orar então, né? Vamos lá. Eu quero aproveitar essa oportunidade de lembrar. Lembrar que nós temos, no sentido da prece, três propostas: louvar, pedir e agradecer. Nesse momento, já reconhecendo que Jesus é o nosso mestre querido, eu quero agradecer a oportunidade da divulgação da doutrina, a grande caridade que podemos fazer com esse conjunto de princípios codificados por Allan Kardec, que nos orientam, abrem os nossos caminhos, nos ajudam a superar as nossas dificuldades particulares. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos destinar amigos espirituais que conduzem o nosso mandato, a nossa vida, os nossos propósitos. Continue, Senhor, nos ajudando a acertar mais do que errar, e que as pessoas que nos procurarem possam encontrar em nós algum alento, que, com a certeza de que esse desejo, essas necessidades serão suplantadas ou complementadas com a sua presença na vida delas. Obrigado pela oportunidade do serviço, pela oportunidade do trabalho diante dos amigos, diante daqueles que abraçam conosco os mesmos ideais, que assim nós nos fortalecemos a todos. Obrigado, Senhor. Assim seja. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada, tem que caminhar junto pelas curvas da estrada, tem que adivinhar sonhos para ser feliz, tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada, tem que refazer junto cada passo na estrada, tem que dividir sonhos para ser feliz, tem que respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada, tem que procurar junto a beleza da estrada, tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada, tem que caminhar junto pelas curvas da estrada,